Bom dia, grupo, vamos acordar? Cadê o grupo nessa porra? É agora, rapaziada, não tem mais tempo, vamos virar essa porra, não vamos? Daqui até domingo tem que virar voto pra caralho, todo dia é dia de virada. Chama aquele chapa indeciso com papo responsa. Mostra pra ele que o Haddad foi um puta ministro da educação. Criou ProUni, Fies, vagarrodo na universidade. Ajudou pra cacete o Barba no governo. O cara é embaçado, truta. Liga pra aquele camarada que vai votar nulo porque tá de saco cheio da política. Fala pra ele que o Haddad foi um puta prefeito em São Paulo. Fez ciclovia pra caralho, zerou morte na marginal. Fez uma pá de parque pra população. Equilibrou as contas. Convence o cara que é 13 e vão virar essa porra. Vai na casa daquela tia Carola, explica que tudo que o outro lado lá representa. Vai contra a igreja que ela segue, que o cara é um cristãozinho de Araque. Um covarde que só foge de debate. Um capitãozinho mequetrefe que odeia preto, mulher, nordestino, viado, sapatão, travesti. O cara não gosta de ninguém, truta. Vamos explicar pra todo mundo que agora é democracia contra o fascismo. País forte contra o entreguismo. Futuro pros jovens, uma matança desenfreada. Inteligência contra a estupidez. País livre contra a ditadura. Não tem esse papo de, ai, mas o PT não dá mais, não dá o caralho. Vamos virar essa porra. Agora é a hora, vamos pra cima com tudo. Cada voto virado é a gente mais perto da vitória no domingo. E aí, vamos ou não vamos virar essa eleição? Vamos acordar, porra. Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô, mais Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô Ouvinte. Programa Alô Ouvinte aí, que é um sucesso. E é um programa que é um dos campeões de audiência aí. E me surpreendeu. Eu não achei, eu já falei isso umas 500 vezes, mas vai mais uma aí. Eu realmente achei que o Alô Ouvinte não ia ser um programa bem escutado. E pra minha surpresa, as pessoas pedem mais histórias. E eu realmente viajo nas histórias. Eu quero cada vez mais conhecer histórias das pessoas. E eu costumo dizer muito aí pros ouvintes que... Sem arrogância, não é que eu tô sendo arrogante, mas a gente não conhece o Brasil. Porque se a gente for nos buracos aí do Brasil, a gente acha cada história insana. E hoje eu trouxe um assunto que me interessa. Esse assunto que eu trouxe hoje, ele me fascina. Eu quero fazer mais pra frente um programa só sobre histórias de web namoro. Eu quero gravar um programa só sobre isso. Eu quero ver se eu meto um programa até de 3 horas. Porque esse assunto me interessa muito. Nós que pegamos o começo da internet, tem cada história interessante. Histórias de sala de bate-papo. Olha, se eu for pra eu ouvir essas histórias, eu fico 5 horas ouvindo e eu casco o bico, porque naquelas salas de bate-papo ali nos anos 2000 tinha cada loucura, assim, que eu me lembro. Eu vou trazer mais pra frente, mas eu lembro de uma louca que eu conversava em 2001, façam as contas aí quantos anos eu tinha, eu era criança. Não tão criança assim. Mas eu novinho de tudo, conversando com a menina, e a mulher tinha, dizia que tinha, né? Não sei se tinha, mas dizia que tinha 31 anos e tal, e era uma loucura, quer dizer, e ela deve ter achado, eu devia estar conversando com um pedófilo, sempre essa possibilidade. Bom, aí hoje eu trouxe aí um cara que vai vir trazer uma história muito interessante envolvendo web namoro, e eu tenho certeza que a gente vai tirar boas lições aí da história dele. Hoje quem vem aí é o ouvinte Eduardo. Fala, Eduardo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Tudo bem, Hernani? Tudo em paz. Ah. E eu quero falar uma coisa pra você. Pode falar. Você é jogo duro, hein, cara? Porque pra trazer aqui você foi um cu, hein, cara? Não, ontem eu tava cansado, eu tinha trabalhado muito, eu tava sem voz, eu tava fudido ontem. Eu não tinha nem condição de gravar nada. Hoje eu tô melhor. Mas você tem voz de locutor, hein? Já falaram isso, já falaram várias vezes, mas eu nunca fiz nada de locução, nada. Que a minha voz é grave, né? Então o pessoal acha que eu sou locutor. Mas nunca. Não sou. Eu trabalho com web design, eu trabalho no computador. Então, cuidado com os detalhes. Não, mas assim, eu tenho nada. Não, tô tranquilo, não tenho nada. Tenho nada grave pra contar, não tenho nada a esconder. Aí você leu um post meu, né? Que eu tinha comentado. Eu tive um caso com uma paraguaia. Não, calma. Sem spoiler, calma aí. É que aqui no programa, que você já ouviu, você sabe, eu gosto das coisas bem detalhadas lá do começo. Quem tá te ouvindo aqui não tá com a menor pressa, não quer ouvir a história. Vamos começar desde o comecinho. Como é que foi essa loucura toda? Vamos lá. Desde o comecinho. Bom, então, isso aí foi em 2008. Tava na época do Orkut. Lembra do Orkut? Opa! É, então. Tinha o Orkut, aí eu adicionei uma mulher mais velha que eu. Eu tinha 20 na época e ela tinha uns 30. Era mais velha do que eu, inclusive. E aí o nome dela era Silvia, nome real. Mas ela não tá ouvindo, então eu posso falar. Aí comecei a conversar com ela, comecei a bater um papo. E eu me... Na época eu era matrixiano, né? Acreditava no amor romântico. Eu me apaixonei, entre aspas, por ela. Mas você lembra mais ou menos no que vocês conheceram? Foi uma comunidade? Como é que foi o rolo? Eu acho que foi uma... Eu não lembro direito, assim. Mas eu acho que foi uma comunidade que nós tínhamos em comum. E eu adicionei ela no Orkut. E depois eu adicionei ela no meu MSN, na época, o Messenger. Isso lembra? Então, lembra? Então, eu adicionei ela lá e começamos a conversar, bater papo. Isso aí foi por volta bem no comecinho de 2008, acho que em março ou abril, por aí. E aí comecei a conversar com ela e comecei a me encantar, porque é paraguaia, cabocla, tinha um aspecto meio indígena e tal. Era bonita? Sim, cabelo liso. E aí eu fiquei fascinado pela beleza dela. Você fala espanhol? Sim, hablo espanhol, sim. Ah. Na época eu não falava muito, hoje em dia eu falo mais. Na época eu falava um pouco só. Eu tava fazendo curso de espanhol na época, então eu falava mais ou menos na época. Mas por quanto tempo vocês conversaram? Ah, como é que é? Antes do primeiro encontro, por quanto tempo vocês conversaram? Olha, eu acho que março, abril, maio, junho, 4 meses, mais ou menos. Que lá no Paraguai teve uma Expo 2008, que era uma exposição de comida, carros, cavalos, tinha gente do mundo todo ali, inclusive brasileiro. Aí foi nessa época que eu fui lá e, assim, foi muita conversa ali. E, assim, na época, eu lembro que não tinha WhatsApp, não tinha Skype, não tinha nada. Eu lembro que eu comprei um cartãozinho. Cartão telefônico, eu liguei... Cartão telefônico, Tem até hoje, eu acho, mas quase ninguém usa. E eu liguei pra ela, pra casa dela, pra poder escutar a voz dela. E assim, eu comecei a me apaixonar por ela, assim, eu pensava nela o tempo todo. Mas calma aí, Eduardo, essa história tá muito boa. Pera, aí, você começou a conversar com ela. Até ali, no comecinho, vamos colocar aqui os 4 meses. Tudo normal ou você já notou que tinha alguma coisa meio estranha? O seu subconsciente já fala, tinha alguma coisa estranha ou não? Tava tudo, até ali tava perfeitinho. Tudo normal, tudo perfeito. E ainda que tivesse alguma coisa, ela, assim, eu não perceberia. Porque na época eu era um matrixiano, eu tava na Matrix amorosa. Então, mas assim, pelo que eu tô lembrando aqui, na época eu não vi nada de errado com ela. Só depois eu descobri algumas coisas erradas dela, que depois eu vou contar aqui. Mas... Aí teve a Expo. Aí você pegou, você já era boy na época, você tinha dinheiro? Como é que foi que você fez rumo pra ir? Não, eu tinha dinheiro, porque graças a Deus eu vim de condição de família, eu sou de família classe média, e na época eu estudava, fazia faculdade, e na época eu não trabalhava, meus pais que me bancavam na época. Boy, hein? Boy, patrão. Pra caralho. Mas nunca me considerei um playboy, porque mesmo tendo meus pais que me ajudavam, mesmo assim eu levava fora pra caralho, né? As mulheres me davam fora pra caramba. Mas por quê? Você é tímido? Não sou, às vezes, assim, eu sou, mas assim, quando tem que conversar com alguém, eu converso de boa, não fico gaguejando, não fico tremendo, mas não sei, eu acho que é porque eu não sou bonitão, não sou malhado. Bom, você é bonito, é porque que eu não tô entendendo. Não sei, eu sei porque eu moro aqui no litoral paulista. Cuidado com os detalhes, meu irmão. Não tem problema, não tem. Litoral paulista, pode ser qualquer cidade. Então, ok. Eu moro aqui no litoral paulista. Aqui o negócio é. Aqui as mulheres são muito exigentes. Naquela época já era exigente. Hoje em dia tá pior. Aqui, assim, eu nunca tive veículo próprio, nunca tive carro. E nem sei, eu nem sei dirigir, pra te falar a verdade, eu não sei. Que isso, Eduardo? Verdade, eu não sei, porque... Assim, eu fiz autoescola e tal, mas assim, mas na hora... Fiz foram duas vezes. E na hora da baliza sempre dava um nervoso, alguma coisa, e eu falhava na hora. E aí, não passava. Mas entendi. Saber dirigir eu sei, mas eu não tenho carteira. Carteira não tenho. Mas já dirigi algumas vezes aí e tal, mas eu não tenho carro próprio. Não tenho, é porque não posso ter. Mas assim... Mas assim, eu acredito que a maioria dos foras que eu tomei é porque assim, eu não fazia o tipo da mulher, a mulher não ia com a minha cara, sei lá. Mas tive as minhas histórias, mesmo assim, levava fora, mas às vezes conseguia alguma coisa, conseguia namorar, conseguia ter relação casual. Aí quando apareceu essa Paraguai, você ficou louquinho. Puta que pariu, eu fiquei. Porra, foi. Rapaz, eu fiquei apaixonado demais por essa mulher. Caralho. Tanto é que sim, que eu tava disposto, até falei pra ela na época, eu falava pro meu irmão mais velho, falava assim pra ele, poxa, eu vou lá conhecer a Paraguai, todo mundo me chamava de louco, você tá louco, você vai lá conhecer ela, você nem conhece e tal. Eu falei, mas eu quero conhecer um país novo e eu aproveito e conheço uma mulher nova também, né? Se caso der certo, vamos namorar. E aí? Aí tá, comecei a conversa no MSN, Messenger, não sei o que, tá. E aí eu falei lá pra Silvia, falei assim, ó, até esqueci a profissão dela, eu sei que ela trabalha no hospital, mas agora não lembro. Eu falei assim pra ela, ó, ela falou assim, mas ó, ela era bem de vida? É, de família boa, mas ela... Assim, a nível do Paraguai, ela é bem de vida. Tá, aí eu falei assim pra ela, ó, tô pensando em te visitar em julho, pra gente se conhecer, pra gente ficar juntos e tal. Na Expo? É, não, a Expo eu descobri na ONU, quando eu tava lá, eu nem sabia que tinha exposição de nada, eu só descobri na hora, não sabia. Eu só fui lá pra visitar ela, apenas isso. Certo. E aproveitar e conhecer um pouco do Paraguai também. Certo. Aí ela falou. Ela falou, tá, vou tá de férias, não sei o que, vou tá com o tempo livre, posso te levar pra conhecer os lugares e vamos ver assim o que que rola. Ela falou isso com outras palavras. Aí eu comprei a passagem, peguei um ônibus em São Paulo. Você foi de avião ou você foi de busão? Não, aqui eu não tinha dinheiro pra avião, não. O avião na época tava mais de R$1.000, né? Eu peguei, acho que foi um ônibus da Pluma Internacional, a empresa Pluma. Aí eu fui. Uma viagem fé da puta, hein? Porque puta deve chegar cansadão. Hoje em dia eu não faria isso. Hoje em dia, com meus 30 anos de idade, eu não faria. Por chota nenhuma? É, não. É, depende, né? Mas. Assim, naquela época eu fui lá, conheci ela e tal, eu fiquei no hotel, no Itaú. Hoje em dia, eu só iria visitar alguém em outro país, em outra cidade, se eu ficasse na casa dela, hoje em dia. Ah, aí sim, é. Não, aí é outro tratamento, né? É, aí sim, agora ficar em hotel, como eu fiz naquela época, hoje em dia eu não faria de novo. Mas assim, eu tava na Matrix, tava apaixonado por ela e tal, queria conhecer ela. Aí começou o primeiro erro. Primeiro, agora eu lembrei, vou ter que te falar isso. Cheguei no primeiro dia na rodoviária. Aí fui lá e peguei o hotel mais próximo que tinha da rodoviária. Ok, aí fui lá, me paguei a passagem. Paguei o hotel, a estadia. E aí eu liguei pra ela e falei assim, ô Silva, cheguei aqui e tal, eu queria te ver. Aí ela falou assim que hoje não poderia me ver porque estava cansada. Então. Ô burro! Puta, na hora eu fiquei putaço, falei, na hora eu pensei, eu vou embora dessa merda agora mesmo, né? Mas assim, respirei fundo e aí eu falei, então tá, não é problema, tudo bem. E aí tá, aí no dia seguinte conheci ela. O hotel era bom ou era pulgueira? Olha, o primeiro hotel que eu fiquei era um hotel bom. Era um hotel assim, não era próximo da. Não era em frente da rodoviária do terminal, era próximo, mas era um hotel bom, acho que. Fiquei lá, duas estrelas, três. Era um hotel bom. Ah, não, é bom. Bom, confortável. Só que aí eu fiquei com. Como ela. Mas assim, eu fiquei em Assunção. Ela morava numa cidade chamada São Lourenço, que fica na Grande Assunção. É tipo 14 quilômetros, mais ou menos. É tipo São Paulo e Osasco, a distância. Sim, sim, sim. E tal. Aí. Conheci ela, não rolou sexo, infelizmente, naquele momento não rolou sexo. Ah. Não rolou sexo. E aí um beijinho ela... rolou. Rolou, mas não no primeiro dia, mas uns amassos rolou. Isso rolou. Ô, Bu, mas foi devagar pra caralho, então. Foi. Hoje em dia, como eu falo, hoje em dia eu não aceitaria isso. Mas na época eu tava apaixonado. E quando o cara tá apaixonado, ele faz qualquer negócio. Mas como é que ela fazia pra regular a marmita sua? Você ia pra cima, ela falava o que pra você? Não, ela falava assim, tipo, ó, tá muito cedo, temos que se conhecer melhor. Ah, mas tem outro detalhe que eu não contei, que eu esqueci de comentar. Essa história tá muito boa, hein? Não, tem uma coisa que eu esqueci de comentar e que depois eu vi que era verdade. Uhum. Ela era virgem. Ah, não é possível. Juro. Como você sabe? Pô, porque dessa vez que eu fui aí, da primeira vez eu não comi ela, não transei com ela. Só transei depois de um tempo. Você que deslacrou? E sangrou. É, quando sangra tem muita chance mesmo. Não, pode ser. Não, assim. Mas pode ser sim, porque eu tenho uma... Bom, deixa eu ficar quieto, que eu tenho que ser um sinais. Mas... ela é virgem também, ela tem 30 anos. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Mulher, quando chega na cidade aí, virgem, costuma ser B.O., viu? A minha, por exemplo, ela costuma ser B.O., por exemplo. Ela não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa meio problemática, meio depressiva e tal. E assim... Não, mas beleza, vamos voltar nessa, que a história tá muito boa. Aí você pegou e foi encontrar com ela no segundo dia, tá? Segundo dia, tô tendo... Eu acho que foi no shopping. Mas peraí, vamos valorizar essa história que tá foda pra caralho. Como é que é o Paraguai? É um favelão? Não é um favelão, é um país assim. Hoje em dia tá melhor do que naquela época. É um país pobre, mas assim, eu não vi nenhuma favela lá. Não vi nenhuma favela. As mulheres queriam dar pra você porque você era brasileiro ou não? Como é que é? As mulheradas queriam dar pra você porque você era brasileiro ou não? Ah, naquela época, brasileiro tinha moral lá. É? Hoje em dia, não, hoje em dia tá ruim. Com o negócio de redes sociais, e as coisas lá são tudo barato, Eduardo? É, não, nessa época, em 2008, eu tive casos com outras paraguaias, né? Porque essa Silvia, ela não queria me dar, né? Então eu tive que ir procurar outra, né? Porque não ia ficar na mão no Paraguai, né? Ah, então você bimbou bem essa época. Bem. Não só no Paraguai, mas também no Brasil, né? Depois de tantos foras, alguma mulher eu tinha que conseguir, né? Ficava o dia todo naquela porra do Orkut, aquela porra daquele MSN lá. Alguma coisa eu tinha que conseguir, né? E, assim, se não fosse a dificuldade que eu tinha aqui no Brasil, acho que eu não teria ido pro Paraguai. Mas, assim, mas eu fiquei fascinado com a beleza dela. Fiquei muito fascinado. Então, e era, a mulher era bonita mesmo? Bonita. Pra mim, assim. E a princípio você notou que ela era problemática ou não? Não, eu descobri isso anos depois. Depois eu fiquei tendo contato com ela por 4 anos. Tive 4. Assim, não namorei com ela 4 anos, mas eu tive contato com ela por 4 anos. Não, mas peraí. Vamos voltar, que senão a história vai virar bagunça. Aí beleza. Aí você foi, encontrou com ela e tal. Aí rolou só uns beijinhos e amasso. Mas assim. Rolou uma pepeta também ou não? Não rolou, só rolou beijo, né? Na minha primeira vez. Aí, beleza. Foram quantos dias que você ficou lá? Acho que foi... Peraí, deixa eu lembrar. Eu ia falar uma semana, mas não foi... Acho que foi uns 5 dias, por aí. Você conheceu a família dela? Conheci. Foi na casa dela, almocei. Eu jantei na casa dela e tal. A família me tratou muito bem. Super bem comida tratada. Boa ou aquelas comidas bizarras? Boa. É, tem uma comida lá no Paraguai que eu gosto muito, que é a tipa paraguaia, muito boa. É tipo um pão de queijo de Minas, só que é um pão de queijo grandão, é uma delícia. Aí, beleza, aí você ficou esses dias, pá, deu uns beijinhos, aí o que? Aí vocês despediram, e aí o que ficou acertado? Vocês iam namorar, o que ficou acertado? Não, aí ficou acertado que a gente ia ficar junto, que ela gostou, assim, deixa eu só ler. Eu lembro de uma, assim, eu não falei da Expo 2008, então. Positivo. Aí a gente foi lá, passeamos, assim, nos primeiros dias ela falou que, assim, eu fui lá, eu não me arrumei direito, tava de cabelo grande. Então, nos primeiros dias ela me tratou normal. Mas, assim, no segundo dia que a gente ia na Expo, eu cortei o meu cabelo. Deixei ele bem arrumadinho. Falei, agora eu vou ficar arrumado. Agora eu vou me arrumar pra valer, ficar bonitão pra ela. Aí eu cortei o cabelo e quando ela me viu, ela mudou o tratamento comigo. Ela ficou mais simpática, mais próxima de mim. E aí na hora que eu tava voltando pro hotel, ela me agarrou e me deu um beijo. Certo. Deu um beijo. Eu não esperava, eu achei que não ia rolar nada. Eu achei que já tava querendo voltar pra casa. Mas aí rolou, mas eu tava tão apaixonado que eu falei, eu vou tentar. Uma hora vai sair. Aí a gente se despediu, ela me acompanhou até a rodoviária. E aí conversamos mais um pouco, depois eu voltei pra lá. Só que quando eu voltei pro Paraguai, eu não voltei pra ver ela. Eu já voltei com 3 contatos diferentes de outras paraguaias. Você não tava meio chonado mesmo assim? Você arrumou outras bimbadas? Ah, porra, mas a mulher não queria me dar. Ela falou, sou virgem, eu tenho que esperar um pouquinho, eu tenho que me acostumar com a ideia. Mas basicamente o que você fez foi um turismo sexual. Basicamente, mas assim, eu ficaria só com ela. Mas porra, primeiro, eu não fiquei na casa dela. Porque na casa dela mora 5 pessoas. As irmãs dela, o pai e a mãe. Seguro, pô, e assim, ela não queria dar, eu não queria, e como eu tava apaixonado, eu não queria forçar a barra, mas você tem que entender que na época eu tava na Matrix. E você queria bimbar? Eu queria bimbar, porque os hormônios estavam à flor da pele, eu tinha 20 anos de idade, então. Aí você arrumou outros esquemas pra você bimbar? Aí eu voltei, aí no Orkut arrumei outros esquemas com umas 2 mulheres diferentes. Uma se chama Celeste, que é uma loira, branca. Inclusive, ela casou recentemente, inclusive. E ela é também da mesma idade da Silvia, e é dentista e tal. Aí eu comecei a conversar com ela. Não, mas peraí, tem mais uma. A Celeste, a Silvia, você falou que você tinha mais uma. Ah, mas não, tem, mas assim, é mais pra... depois eu vou falar, calma. Então vambora. E aí? Aí você pegou o Buzunga de novo. Peguei Buzunga de novo, só que aí eu fiquei só... Aí eu fiquei mais tempo com a Celeste do que com a Silvia. Porque com a Celeste, a gente foi para outros lugares, ela me esperou na rodoviária quando eu cheguei lá. Ah, ela foi mais docinha. Ela foi mais carinhosa, foi mais atenciosa. Mas como é que você fez para dar boné na Silvia? Ah, putz, faz 10 anos isso. Ah, olha, é interessante isso, porque eu não sei como, mas a Silvia acabou de descobrir que eu tava... A Silvia descobriu que eu tava saindo com a Celeste. Eu não sei como ela descobriu. Tô tentando lembrar da história aqui. Lembrei, assim, eu fui lá, fiquei com a Celeste, passamos o final de semana juntos, transei com ela no hotel, tranquilo. Limbada boa? É razoável. Aí, mais ou menos. Aí eu falei assim pra Celeste, ó, eu vou na casa. Eu falei que tinha um amigo meu que morava lá, que ia visitar ele. Eu falei assim pra ela. Mentira, eu fui me encontrar com a Silvia. Eu me encontrei 2 vezes. Eu fiquei. Dessa segunda vez eu fiquei uma semana no Paraguai. Ah, sei. Uma semana no Paraguai. E assim, nesse meio tempo, eu conheci uma outra mulher, que é a terceira que você queria saber. O nome dela é Rocío. É assim que se pronuncia. Rocío, sei lá. Mas é com essa Rocío não houve trans, porque assim, a gente saiu junto, tomamos todas, ela me levou na casa dela e eu dormi, não transamos, hein? Nossa, Eduardo, não pode, cara. Porra, bicho. Não rolou, porra. Eu acho que não rolou química, na verdade. Eu não lembro. Ela bebeu pra caramba. Eu cheguei lá, dormi, ela dormiu. Foi tão fracasso que até que nem sei se eu vou incluir essa história, porque. Depois ela virou minha amiga, Rocío, gente boa, mas. Isso aí foi. Foi mas tinha que guardar a fodinha pra depois. Ah, não, depois ela encontrou. Essa Rocío que eu conheci, ela era mãe solteira. Logo, logo ela encontrou um capitão salva-putas. A chance que eu tinha já não tinha mais. Então, voltando pra história, aí eu conheci essa Celeste, muito gente boa, conheci a família dela. Aparentemente, não sei se é verdade, mas aparentemente ela estava interessada e apaixonada por mim. Não sei se é verdade, a impressão que me passava na época era essa. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. Hoje em dia eu diria que ela estava interessada, apenas isso. Eita, a gente transou e tal, com camisinha, claro. Mas por que a bimbada foi mais ou menos? Por quê? Não sei. Na época eu gostei, na época pra mim foi bom, mas depois eu experimentei outras bucetas, né? E existe buceta melhor que a dela, mais quente, entendi, mais gostosa. Mas na época, pra mim foi genial, na época eu amei, na época eu adorei. Ah não, quando a gente é novo, a gente é bagaceira, qualquer coisa tá bom. É lógico, na época eu achei maravilhoso. A família dela tinha uma, tipo uma padaria, não sei como é que fala. Ah, ela era boy. Ela era família boa, ela era dentista, tinha consultório na casa dela, mas assim, Eu não me interessei por ela por causa dos bens. Não. Mas ela ser boy fica melhor um pouco, né? Ela não tinha carro, me pegava de carro e tal. A Silvia não tinha carro, não sabe dirigir, que nem eu, assim, não dirijo. quer dizer, ela não sabe dirigir nada, eu dirijo alguma coisa, você não dirige nada. Mas enfim, aí eu me encontrei com a Silvia e tal. Aí você meteu um bonezão, você falou, vou encontrar um amigo. É, falei isso pra Celeste. E fui encontrar a Silvia. Fui encontrar com a Silvia lá. Puta que pariu, e aí? Aí eu comecei com ela, dei uns beijos nela e tal. Aí a Silvia falou que queria me ver no fim de semana. Ah, mas aí ia foder tudo, né? Não, não deu pra ver, não deu. Aí eu falei, que tudo bem, vamos se ver fim de semana, que eu gosto de você, que eu estou apaixonado, não sei o quê. Eu quero ficar com você, você é a mulher da minha vida. Joguei esse papo pra ela. Ok. E aí, não sei depois que aconteceu, na quarta. Não, acho que foi numa terça. Pera, eu tenho que dar uma pausa na sua história aqui, calma aí. Pausa. Sua história tá muito boa, mas é que a gente tem que situar aqui. E esse tempo todo lá no Paraguai, lá é muito perigoso? Você podia andar na rua tranquilo ou nem toda hora abordar você? Como é que era? Não, mas na minha opinião, Assunção é mais seguro do que São Paulo e Rio de Janeiro, na minha opinião. Ah, você podia andar tranquilo assim pra rua, você não precisava ficar... Eu andei lá meia-noite e meia, uma hora da manhã, nunca me roubaram, nunca tive nenhum problema, mas é claro... Porque aqui que... no Brasil nós temos um estereótipo que lá, com todo respeito, não é pra ofender, mas é que sim, a gente tem um estereótipo que lá é um monte de índio e aqueles caras toda hora querem roubar e quer pedir, não. Esse mito aí vem da Cidade do Leste, que é a fronteira com o Paraguai, que lá o pessoal tem muito bambeiro, muitas armas, muitas drogas saem de lá. Mas Cidade do Leste não é o Paraguai. O Paraguai mesmo é Assunção, é Coronel Oviedo. É mais pra dentro do Paraguai. Você viu arma pra vender lá? Como é que é? Diz que lá eles vendem arma em barraquinha, é verdade? Não é em barraquinha. Eles vendem arma, mas é em lugares fechados. Mas sim, vende armas. Não é no meio da barraca, assim, o cara apertando bloco? Não, é um lugar fechado, lugar organizado. Não, eu fui lá e vi. Isso não é... É mentira, isso é mito. Não. Mas você comprou um oitão ou não? Não comprei porque na época eu não tinha interesse em ter armas. Nem tenho hoje em dia, não tenho interesse em ter armas. E assim, eu sempre na época eu era muito medroso, eu tinha medo de ser pego também, né? Então isso fez eu mudar de ideia, então eu não comprei arma lá. Entendi. Aí vamos voltar lá na história. Aí você ficou acertado sem encontrar a Silvia. E aí, como é que você fez? Aí eu me encontrei com a Silvia, fui no parque, lá que tem lá em São Lourenço. E aí conversei com ela, meti aquele papo que eu tava apaixonado. Eu estava apaixonado, porque assim, um homem ele pode se apaixonar por uma e comer uma outra mulher. Porque a gente separa amor e sexo. Separa. O homem, a mulher não sabe fazer isso. Não. Tanto é que quando ela começa. Quando a mulher começa a sair com a amante, com as coisas, ela. Primeira coisa que ela faz é cortar o sexo do namorado ou do marido, pode ver. Exatamente. Então, porque a mulher não consegue. A mulher ela fica grudada em um cara, ligada em um cara e esquece o outro, que é o marido. Mas não é que a gente tá apoiando a traição, né? Porque senão o ouvinte vai achar que a gente tá falando aqui. Não, não é isso. O que a gente tá falando é o seguinte. Tem até a frase que diz: jogo é jogo, treino é treino, não é isso? Exatamente. Já ouviu essa frase? Conheço. Porque jogo é jogo, quer dizer, quando é com a patroa é jogo. Agora, quando é treino, aí quer dizer o seguinte, treino, o que é o treino? É punheta, é comer mulher da rua, é treino, aí é treininho só. É um treininho, então, assim, mas assim... então, aí pra resumir, eu saí com ela, falei, não houve sexo, só foi um encontro. Aí eu falei, tá bom, Silvia, aí ela combinou de a gente se encontrar fim de semana. Falei, tá. Aí eu pensei, vou dar um jeito. Na época eu pensei, ia dar um jeito de sair com ela e tal. Só que depois de dois dias, de um ou dois dias, ela me xingou no Orkut, falou assim: ah, você veio aqui pra ficar com a Celeste, você é um filho da puta, você não presta. Mas como que ela descobriu? Eu acho, porque eu já sei por quê. Porque a Celeste mandou uma mensagem pra mim no Orkut. E as mensagens eram abertas, era aberta, não era que hoje não é que nem no Facebook, que é fechado, ninguém vê. Na época era aberta. Então a Celeste falou assim: ah, ela tipo elogiou, adorei sair com você, até que estranho, sinto a sua falta, te adoro, não sei o quê. Aí a Silvia leu isso, ela ficou furiosa. Furiosa, e mais, a Silvia entrou em contato com a Celeste. Ah, meu Deus. Entrou em contato com a Celeste, pois é. Entrou em contato com ela e a Celeste provocou a Silvia. Ela falou assim: ah, eu saí com o Eduardo mesmo, saímos juntos, estamos ficando juntos. tô gostando dele, eu chupei a piroca dele e achei uma delícia. É muito rico, ela falou, uma delícia. E você tava no meio de uma briga dessa, cara? Eu não escutei, a Silvia que me contou depois, a Celeste confirmou a história. Não, ah, mas o ego seu foi lá nessa atmosfera, sua filha da puta. Então, o que acontece? É, elas começaram a conversar no Facebook, no Orkut, e acho que uma passou o número pra outra. Aí a Silvia ligou pra Celeste e aí começaram a conversar. E a Celeste provocou, né? Aí depois disso, a Silvia pensou assim: ah, eu vou ter que perder a virgindade com esse cara. Ah, não! Foi, eu acho que foi por. Eu não tenho certeza, mas eu quase certeza que foi por causa dessa situação, né? Porque. Como é que é? Desculpa, que eu tô de madrugada, minha cabeça não funciona muito bem, mas. É, eu fico perdido nos pensamentos. Ainda mais assim, ela. Eu acho que isso instigou a competição nela. Que as mulheres estão competitivas, então. São. Muito competitivas. Então ela falou, pô, ela tá roubando meu macho, então. Mas assim, então, eu não me encontrei com a Silvia de novo. Eu fiquei só com a Celeste a semana toda. Eu falei pra Celeste, não, eu só me encontrei uma vez com ela, só uma amiga, não teve nada, não transei com a Silvia. E era verdade. E. Aí eu fiquei uma semana com a Celeste, aí voltei pro Brasil e tal. Mantive contato com a Celeste, mas na verdade eu tava apaixonado pela Silvia. E a Silvia me deu um ultimato. Ou ela ou eu. Aí eu escolhi a Silvia, né? Mas você ainda não tinha comido ainda. Ainda não, eu só comi no ano passado. Não, pera, segura o spoiler. Ah, então você ainda não tinha comida. Ela pegou e falou pra você, ou ela ou eu. Aí o que você fez? Ah, eu escolhi a Silvia, porque eu tava gostando muito da Silvia. A Celeste foi um caso, foi uma transa, não senti nada assim pela Celeste, nada amoroso assim. Aí você manda uma mensagem pra Celeste, tá acabando tudo... Não, acho que foi aos poucos, porque eu comecei a conversar menos com a Celeste, então, assim, eu não dei fora na Celeste, ainda queria comer ela outras vezes. Mas. Eu ia pegar foda também, né? Mas, assim. Começava a dar mais atenção pra Silvia e deixava a Celeste de lado, então a gente se afastou aos poucos. Aí depois, não sei o que aconteceu, eu falei assim pra Celeste, pô Celeste, vamos se encontrar aí no Paraguai pra gente ficar junto e tal. Aí a Celeste falou assim, mas você tá com a Silvia. Ah, tô nada. Pô, eu vi a mensagem sua dela. Ah, se você tiver com a Silvia, eu não quero te ver mais. Aí eu falei, pô, não falei mais nada. Aí a gente se afastou. Certo. Afastou, então... É isso, aí não, mas depois a história é longa, teve outros casos também depois. Né? Não, mas peraí, aí volta lá na história que tá muito boa. Aí você pegou e falou, tá, vou escolher a Silvia, tá bom. Escolhi a Silvia. E aí? Ai, ai. E aí que aos poucos eu fui descobrindo assim, que é uma pessoa. Eu descobri alguns segredos dela, alguns traumas dela, uma pessoa muito. Ela é uma pessoa depressiva, né? Ela me falou que já teve vários pretendentes, mas nunca dava certo, ela sempre desistia, entendeu? E durante esse meio tempo, você trabalhando e fazendo faculdade? É, tô fazendo faculdade, mas eu dava um jeito. Você dava boné na faculdade pra ir ver ela? Não, nunca dei boné pra... Já faltei uma vez por causa de mulher, mas não foi por causa do Paraguai, não. Aí foi uma coisa local, mas deixa pra lá. Mas não, por causa do Paraguai, não. Porque assim, eu levo os estudos a sério. Sempre levava os estudos a sério. Então, estudo, lazer é lazer, né? Então, eu só viajava nas minhas férias. Ah, nas férias você ia. Não era durante esse ano, não. Janeiro, porque eu fui em julho. A exceção foi em, acho que foi em setembro de 2008 que eu voltei na segunda vez. Essa foi a minha exceção, que eu acho que eu tinha feito mais provas, eu tava livre. Eu peguei uma semana livre pra poder ficar lá. Isso foi a minha exceção que eu fiz. Tá bom, agora vamos lá, Eduardo. Aí você pegou e escolheu a Silvia, beleza. Aí quando que foi a sua outra viagem? Foi no final do ano? Como é que foi? Olha, a minha outra viagem já foi... Terceira agora, na nossa viagem. Terceira. Terceira viagem pro Paraguai foi em 2009. Final de 2008 pra 2009, que eu passei... Então você passou o Réveillon lá, ou passei, não? Passei na casa dela, o ano novo. Na casa dela, olha só. Não dormi na casa dela, só... Assim, aquela comida, a família se reúne, faz comida. Aí foi aí que você deslacrou ela. Não foi aí. Ah, porra, cara! Olha, vou falar uma coisa. Eu só tirei a virgindade dela em 2010. Só em 2010 eu tirei a virgindade dela. Mas nessa viagem de 2009, você ficou só com ela, você não pulou a cerca, ou você pulou também? Deixa eu lembrar aqui, peraí. Lembrei, Não, nessa época, em 2009, eu tentei tirar a virgindade dela e não consegui. Porque tava duro? O que que era? É o seguinte, no ano novo eu não comi ela, eu só comi ela lá pelo dia 12, pelo dia 3, por aí. De 2009 mesmo? 2009 mesmo, porque a gente saiu junto, saiu eu, a irmã dela, a Adriana, e mais um marido dela, o Ramiro, aí saímos nós quatro para uma discoteca. A gente dançou, se divertiu, tomamos um pouquinho, e aí ela me acompanhou até o hotel. A irmã dela nos deixou no hotel e ela dormiu comigo aquele dia. Aí você deslacrou. Tentei, mas não. Porra, mas a buceta dela tava tão apertada que meu pau é grosso e grande. Então, são 19 centímetros. Então, a buceta dela era muito fechada. Eu não conseguia pôr o pau inteiro naquela buceta. Mas rolou um chupetex? Rolou. E te falo mais. Essa mulher, a Silva, foi o melhor boquete que eu tive na minha vida. É? Chupou com gosto. Eu acho que foi por causa da Celeste, aquela história que ela falou que chupou meu pau. Então a Silvia ficou com vontade de chupar meu pau. Ela chupou com muita vontade, muita vontade. Só que o boquete dela, porra, é melhor do que a trans. Aí já valeu a viagem. Puta que pariu. Eu nunca, assim, até hoje, eu nunca recebi um boquete tão bom quanto o dela. Nunca, até hoje. Nem prostituta, nem puta deu um garoto de programa, deu uma boquete tão bom como o dela. Nunca. Então. Mas então. Aí eu tentei, eu não consegui penetrar, só a cabecinha entrava, Não, o pau inteiro não entrava de jeito nenhum, mesmo ela molhada, mas não entrava de jeito nenhum. Mas ficou aquele sexo, mas foi bom porque assim, chupou gostoso, ela se abriu comigo, tentou perder a virgindade comigo. Não legal, deu. Aí você ficou chonado, master, né? Nossa, eu tava louco por ela, porque ela fazia... Ela fazia joguinhos emocionais comigo e mesmo assim eu ficava. Ah, você já tava sendo manipulado nessa época. Já tava sendo manipulado. Porque assim. Que jogos assim que ela fazia? Vamos lá. Isso é importante. É besteira, mas assim, vou tentar lembrar aqui. Ciúme. Pro público poder entender. Assim, às vezes eu. Sei lá, se eu chegasse atrasado, por exemplo, ela começava a brigar comigo. Por que você chegou atrasado? Isso era chegar atrasado? Eu tô aqui esperando um tempão. E ela ficava com uma cara emburrada. Ela ficava com a cara emburrada. E eu tentando fazê-la sorrir. Falei, não, senhor. Nossa, aí você virava um escravo. Um escravo. Eu, analisando o que eu sei da real, eu cometi vários erros com ela, mas muitos erros. Mas assim, eu era um cara que não conhecia a real das coisas. Era um cara iludido, que acreditava no amor romântico. Eu tava numa Matrix fodida mesmo. Sei. Eu só saí da Matrix em 2011, foi quando eu conheci a real e tudo. Foi aí que eu saí da Matrix. Até então, até 2010 mesmo, eu tava na Matrix fodida. Aí ela fazia joguinho, brigava comigo e tal, mas depois fazia as pazes, depois ela ficava de boa. Isso é uma estratégia dela. Ela vai, inferniza, na hora que você cede, aí ela vai e te perdoa. É igual se fosse treinando um cachorro. Exatamente, ela fazia muito isso. Tem muitas histórias que eu não tô lembrando direito, mas assim, eu lembro vagamente que ela fazia muito isso. Ela brigava, às vezes a gente discutia por besteira e tal. Mas mesmo assim, aparentemente ela gostava de mim e tava. Aí se manteve esse web namoro à distância. E aqui no Brasil você não comia ninguém? Não, claro que eu comia. Né, assim, eu tinha esse web namoro com a Silvia, mas em 2008 eu tive as minhas marmitas, né? Eu tive as minhas amigas, né? Pra passar o tempo. Mas você fica com um papinho que você não comia ninguém, mas você bimbou muito, cara. Não, mas porque eu bimbei muito? Porque eu era um cara insistente. Eu não sei. Assim, muita mulherada me dava não, mas eu falava, eu vou continuar até conseguir comer alguém. Eu era insistente, é por isso que eu conseguia, porque eu era insistente, eu não desistia. Entendi. É, é assim, porque assim, é normal, assim, quando o cara vai paquerar uma mulher, ele vai tomar vários fora, seja na internet, seja na rua, seja na balada, em qualquer, no barzinho. Você ia tentando. É, vai tentando uma hora dá certo, é normal o cara tomar fora. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Então, é, assim, mas assim, eu consegui, algum, eu teve, não sei se eu posso contar aqui, que eu, em 2008, já, acho que em agosto, eu conheci uma mulher lá de... Ih, falei a cidade. Ai, ai, ai, falei a cidade. Eu censuro, pode deixar, vai. Censuro. Conheci essa mulher, o nome dela... Não fala não. Fulana. Tá, vou falar o apelido, tá, apelido, não o nome dela. O nome dela, o sobrenome, o apelido era Lili. Ela é uma roqueira, cantora roqueira, morava nessa cidade que eu te falei. E... Aí eu fiquei com ela lá, me encontrei com ela nessa cidade. Na primeira vez não rolou nada. E na segunda vez que eu me encontrei com ela, eu comi ela na casa dela. Aí foi bom. Foi bom. E com os pais dentro de casa. Ô, burro. Cara, não acreditei. Eu achava que ela morava só com a mãe dela. Eu pensava, a mãe é liberal, tá com namorado novo. Você era loucão que nem eu, cara, também. Negócio de viajar pra comer mulher, cara. É massa fazia, pra caralho, né? Dá umas putas de história foda, não dá? Essa cidade em questão. Não era longe da minha, não é longe da minha cidade. Ah, então, mas sempre é uma viagem, pô. Tá, é uma viagem, é dar uns 35 quilômetros. Mas aí fui lá, fiquei com ela e tal. E só que nesse meio tempo eu conheci uma outra mulher da capital, chamada... Vou falar o nome, Patrícia. Uma mulher loira, mãe solteira. Lá do Paraguai que você tá falando? Não, não, é daqui do Brasil. Ah, não, é aqui mesmo, ah, tá. É já aqui no estado, de São Paulo mesmo. Mas então, por enquanto, a história da Silva tá parada aqui. Aqui. E a Patrícia, aparentemente, é uma mulher muito fogosa. E aí eu pensei, eu vou me encontrar com ela. Me encontrei com ela, ficamos a noite toda no hotel e fizemos muito sexo gostoso. Mas assim, eu tinha combinado com essa Lili que eu ia ver ela no sábado. E eu falei que não ia mais. E ela xingou, ficou puta comigo, me mandou SMS no celular, me xingou até. Esculachando. Esculachou, me humilhou. Eu não tava apaixonado por ela, não tava apaixonado. Sei. Eu só queria fuder. Aí eu fiquei com essa Patrícia, aí tudo bem. Voltei pra minha casa. Aí valeu, né? Uma bimbada de primeira, descarregou o leite. Pô, eu não dormi aquele dia, não dormi. Acho que só dei uma cochilada, porque eu me encontrei com ela na capital, na cidade. Aí depois eu fui no Bob's, comi com ela. E depois nós fomos no motel e transamos até, sei lá, assim, quase das 10 até 5 da manhã trepando. Eita, nós. Tava com pique. Mas aí depois a Patrícia descobriu que tava tendo caso com a Lili por causa do Facebook também. Facebook não. Ah, Orkut. Orkut. Na época era Orkut, não tinha Facebook em 2008, caramba. Então, aí porque tinha aquelas mensagens e tal, e a pessoa via, aí ela via e falava, pô, Eduardo, que isso? Que não sei o quê. Você tá tendo caso com ela? Não, eu só saí uma vez, mas não é nada demais, não, Patrícia. Fica tranquilo. Eu falei a real pra ela. Ela ficou putaça comigo, ficou putaça. Aí eu falei assim, não, mas assim, a gente pode sair junto de novo, não tem problema e tal. Aí a Patrícia falou assim, ah não, você. Eu acho que eu não quero mais sair com você não, porque você mentiu pra mim, ela falou. Eu falei, pô. Aí você perdeu a marmita. Perdi só porque eu tava com. Porque é tipo, eu sou um beta. Um beta não pode ter várias. Isso é coisa de alfa. Na mente delas, isso é coisa de alfa. O Beto não pode ter uma amante. Então, pra ela isso é um absurdo. Só que tem outro porém no caso da Patrícia. Tem outro porém no caso da Patrícia, que eu não contei. Na época, ela tava se divorciando. Então ela tava. Ela vivia na casa do ex dela. É, então ela não é santa também não, hein? Pra santa pra caralho, santo sou eu perto dela. Eu não tinha filho pequeno, não tenho filho pequeno na época, muito menos. Tava solteiro mesmo, tava curtindo a vida, né? E nunca tinha tido um namoro sério ainda, nem nada, tava tentando, mas eu transava com as mulheres daqui, mas meu pensamento tava na Silvia, né? Então, era foda. Agora vamos voltar pro intensivão aqui da Silvia. Já entendemos que você tinha essas putarias, agora vamos voltar pro intensivão da Silvia. Isso, 2009 você virou, tentou deslacrar, não conseguiu. Aí você passou o ano, imagino eu, todo de 2009, aí chegou as férias de junho. Eu imagino que você foi pra lá de novo, ou não? Aí não, aí foi... Não, na de junho não deu pra ir, porque assim, eu fui ela lá. Ela não vinha pra cá? Não, eu convidava, pô, vem aqui pro litoral, vamos se conhecer, que ela, a família dela sempre ia pra Camboriú, em Santa Catarina, sempre ia pra lá. Eu já fui lá também, uma cidade maravilhosa, uma cidade, assim, pretendo voltar lá outras vezes, mas eu falei, Silva, vem aqui pro litoral, você vai gostar, aqui é uma cidade boa, praeira, tem muito turista e tal. E ela sempre enrolava e nunca vinha pra cá. Então. Sei. Aí eu fiquei quase um ano sem ver ela, mas o contato frequente. Um web namoro mesmo. Um web namoro. Na época não existia esse termo, mas foi um web namoro. Não chamava assim, mas já era um web namoro. Já era um web namoro, com certeza. É porque nessa época, em 2009, lá por volta de julho, eu conheci uma mulher chamada Bianca. E eu fiquei uns 6 meses com ela, namorando só com ela. Então, assim, eu tava com uma mulher, uma namorada fixa, então você não podia viajar, não dava pra viajar. Quer dizer o seguinte, você mantia a Silva de web namoro e aqui você namorava uma outra mulher. Exatamente. Você era putão, então, cara. Eu era. Eu ainda sou ainda, né? Eu ainda sou putão. É. Porque aí a gente não perde o hábito, assim, porque... Assim, você come uma mulher uma vez, várias vezes, você enjoa da mulher. Então você quer comer outras mulheres diferentes. Você já queria trocar. É, então o problema dessa Bianca é uma mulher, assim, fantástica. Podia até ser uma boa esposa. Só que ela tinha um problema muito grave. Ela era muito ciumenta e muito chata. Então ela reclamava de tudo, e quando eu conversava com ela, era só reclamação da família, só falava de trabalho, Aí eu falei, porra, eu comecei, falei, cara, eu tava com 21 anos na época, eu falei assim, eu não preciso passar por isso. E eu fiquei 6 meses, eu era um cara inexperiente, ela era mais velha que eu um pouco, eu era um cara muito inexperiente em relacionamento, assim, namoro, assim, eu enjoei dela e terminei com ela. Isso lá pro final. Mas peraí, calma aí. Vamos voltar lá. Você pegava e ficava. Vamos supor assim, como é que era a sua vida, assim? Mas tem que ser rápido aqui, porque eu tenho que voltar pra horas assim, mas é porque isso é interessante. Tá. Como é que era a sua vida? Você fazia faculdade, aí você encontrava com a Bianca. Final de semana. E à noite você ainda web namorava a Silvia. Então sua vida era uma vida dupla, insana. Pode ser, a sua analogia está correta. Pode ser assim. Eu não interpretava dessa maneira, mas você está correto. Tinha a web namoro com a Silva, eu conversava todos os dias na internet, né? Quando chegava em casa, durante o dia também, quando estava estudando, dava um tempo, eu parava um pouco, escrevia um pouquinho para ela e tal. E ela, apaixonada aparentemente, eu louco por ela. Só que, poxa, eu tinha perdido as esperanças, ainda tinha uma esperança, mas no fundo eu achava que eu não ia tirar a virgindade da Silva, eu pensava isso. Aí você passou o ano todo, aí chegou Natal e Réveillon de 2009, aí você foi pra lá. Sim, porque aí no finalzinho de 2009 eu já tinha terminado com a Bianca. Não deu certo, eu enjoei, terminamos. Aí você subiu no Buzunga mais uma vez. Foi. Não, mas aí tem uma coisa interessante. Aí eu fui lá pra Assunção e tal, e já em janeiro. Mas assim, lembrei, foi em 2010 que eu fui pra lá. Não foi em 2009. Ano novo eu passei aqui, foi em 2010, foi mais. Agora lembrei, foi mais. Foi em janeiro de 2010 que eu fui pra lá e tal, e a Silvia ia fazer uma viagem. E ela queria que eu fosse com ela. Ela ia viajar para Camboriú desde Assunção. Tá, aí só que teve uma coisa. Eu peguei meu dinheiro, só que a gente rachou a passagem, eu não paguei sozinho. Ela dividiu a passagem comigo. Assim, quando eu saí com ela, ela sempre dividiu, nunca me explorou em nada. Em relação a dinheiro, eu não tenho nada a reclamar dela, sempre, nunca me explorou. Ela poderia, porque na época eu bobão, eu aceitaria, mas ela nunca abusou de mim nesse ponto. E tal, a gente foi pra Camboriú e tal, se divertimos, mas só que lá, eu não lembro o que aconteceu direito, eu não lembro, mas a gente brigou lá. Foi uma discussão boba, eu não lembro nem o que. E até aí você ainda não tinha deslacrado. Ainda não, ainda tá. Não. Ainda aí vocês brigaram, e aí? Brigaram, eu não sei, uma besteira, uma bobagem aí qualquer. E a gente brigando, eu demonstrei uma fraqueza minha pra ela. Eu chorei na frente dela. Ah, você não fez isso. Eu juro por Deus que eu fiz, eu me arrependo. Quando o homem chora na frente da mulher, acabou tudo. Eu juro por Deus. Vamos sério mesmo. Ai, ai, ai. Ouvintes, não façam isso, não ouvintes. Não pode, ouvinte. Pelo amor de Deus, ouvintes, não façam isso. É a pior merda que você pode fazer na vida. Eu fiz porque isso. E Eduardo, fala uma coisa pra mim. Sim, fala. A mulher, ela parece uma câmerazinha. Ela fotografa tudo. Exatamente. Você pega e chora assim e fala assim, ah, amanhã isso esqueceu, semana que vem... Não, ela guarda. Guarda. Ela fotografou aquilo ali. E aí, acabou. Aí começam as famosas dores no sexo. Aí, fudeu. Foi tudo que aconteceu. Aí, porque assim, eu chorei na época porque eu queria me divertir com ela, eu queria passar bons momentos, mas não. Ela tava brigando, mexendo o saco. Eu falei, porra. Você é totalmente manipulado. Totalmente manipulado. É que assim, eu não lembro todos os jogos que ela fez, porque faz muito tempo. E aí, coisas ruins eu tento esquecer, né? Mas ela me manipulava, fazia joguinhos emocionais, assim, de... eu ignoro, depois eu dou amorzinho pra ele, ela fazia isso comigo. Como se fosse um cachorrinho. Como se fosse um cachorrinho, exatamente. Exatamente. Então... Você chorou, e aí? Aí eu chorei e tal, mas depois passou, depois no dia seguinte eu fingi que não tinha acontecido nada. No dia seguinte, ela me tratou normal, tratei normal. Assim, mas nunca mais depois eu chorei na frente de mulher, nunca mais. Isso aí foi a primeira e última vez. Na época da Matrix, eu já sabia que isso era errado, eu já sabia que era errado fazer isso. Eu já sabia disso. Então tá, aí foi, no finalzinho da viagem foi uma merda, aí depois eu peguei meu ônibus, voltei pra minha cidade, que de Camboriú pra minha cidade não é tão longe assim. É uma viagem, mas não é tão longe assim. E é isso aí, e aí a nossa relação ficou estranha, mas assim, eu achei que não ia rolar mais nada, mas aí depois de um tempo, a Silvia me procurou. Falou que tinha saudade de mim, que queria me ver, que tava com saudade, que não conseguia viver sem mim e tal. Então, aí eu fiquei, me empolguei, fiquei feliz de novo, aí teve uma segunda... ida, já, acho que lá pra julho, se não me engano, não tenho certeza do mês, mas digamos que seja em julho. Lá vai você subindo no busão, ele não... Busão de novo, peguei a pluma internacional. Puta que pariu, cara. Pois é, foi foda. Aí nessa vez que eu fui, rolou sexo. Aí foi dessa vez que eu tirei a virgindade, só que eu já vinha preparado. O que que eu fiz? Eu comprei um lubrificante vaginal. Aí vai. Não, porque eu tinha comentado com meu pai, falei, pô, eu não conseguia tirar a virgindade. Aí ela falou assim, não, compra um lubrificante aqui, meu pai. Compra um lubrificante vaginal que vai dar certo. Aí eu segui os conselhos dele. Você lambuzou o bichão e mandou bala. Aí entrou. E aí, foi boa a bimada? Ah, foi gostoso demais. Sangue, meu pau saiu com sangue, né? Mas é assim, ela era virgem, né? Então é normal que ela... E ela gozou, teve um orgasmo, eu também gozei também. Uma bimbada de primeira mesmo, assim. Primeira, e eu cometi um erro, que eu sempre falo assim, não cometa esse erro, mas eu meti nela sem camisinha. Nossa, mãe, não pode. Não, eu tava com a que eu meti nela... Mas deve ter sido bom pra caralho, né? Porque lacradinho. E ela trabalha no hospital, trabalha com saúde, e deixou. E me gozei. Você pura doença comendo moeda de rua. Fiquei dentro dela ainda. Eu vi duas vezes, pra não falar uma. Foram umas duas, três transas que eu tive com ela. Mas ainda bem que ela não engravidou de mim. Ainda bem. Se engravidou, mas você sentou o remédio dela, né? Não, eu tô brincando. Se ela engravidasse, ela sempre teve o sonho de ter filho. Se ela engravidasse, ela teria tido aqui. Mas você sentou remédio nela ou não? Não, eu não sei se ela tomou. Ela não falou. Ela disse que não tomou nada. Ela disse que não tomou nada, mas não engravidou. Eu acho às vezes que sou infértil, né? Mas eu acho, não tenho certeza também. Então, depois dessa vez que eu tirei a virgindade, a gente resolveu se afastar um pouco. Né? A gente se afastou um pouco porque eu tava fazendo a faculdade e às vezes. Você não ficou chonado? Oi? Você não ficou chonadão? Quando a mulher dá um chá bom no cara, o cara chona. É, mas assim, em 2010 eu já tinha uma experiência sexual maior do que em 2008. Ah, você não tava fácil de chonar. Não tava, já tava ficando mais forte. Só que ainda tava mais malandro já. Só que eu tava na Matrix do amor. Eu ainda sonhava em me mudar pro Paraguai, em morar com ela. A gente chegou até a fazer planos de morar junto, mas nunca deu certo. Se você tivesse feito, na sua opinião, você tinha levado no cu? Na sua opinião? Ah, eu acho que sim. Eu ia tomar no cu literalmente, porque ela é uma pessoa, assim, uma pessoa emocionalmente meio instável, gosta de fazer joguinhos. Depois ela me confessou. Ela me confessou duas coisas. Que ela tinha depressão nervosa e tal. Mas assim, ela nunca brigou comigo, nunca me bateu, nunca me arranhou, nunca foi violenta. Ela nunca foi violenta comigo. Ela nunca foi violenta, mas ela tinha seus momentos instáveis de humor. E outra coisa também que eu queria comentar, eu devia ter comentado antes, mas eu vou comentar agora. Ela me confessou uma outra coisa pra mim, uma coisa interessantíssima, e que me deixou com uma pulga atrás da orelha. É o seguinte, ela falou pra mim quando eu tava na faculdade, até depois da faculdade, quando ela terminou do curso, ela foi apaixonada por uma amiga dela. Ah, ela era bi? Ela disse que não chegou a ter relações e tal. Ela disse que pra mim que se a amiga quisesse, ela topava. Mas ela nunca. Ela disse pra mim que nunca rolou. Mas aí eu falei, cara, tem algo errado nessa história. Nunca ficou com homem, era virgem até aquela qualidade. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Então ela me confessou. Na época eu tava na Matrix, então eu não me questionei tanto. Na época eu não me questionei. Eu me questionei depois. Na hora eu não dei a mínima. E não sei, eu sei o seguinte, eu me encontrei com ela, eu tive contato com ela até 2013. E depois, porque depois desse tempo eu comecei a namorar sério com outras pessoas, então eu acabei me afastando dela, acabei conhecendo novas mulheres, então. E a tendência com o tempo é a relação esfriar, né? Mesmo que seja a distância, né? Mas esfria, né? É a mesma coisa. A diferença é quando a relação é pessoal, 24 horas juntos, você enjoa mais rápido. Agora, quando é uma relação à distância, demora mais para enjoar. Então, aí a gente se afastou, depois ela me procurou no Facebook, já no Facebook ela me procurou, eu aceitava ela e depois ela me bloqueava. Alô? Sim, tô te ouvindo, aí ela te bloqueava. Achei que tinha cortado, então. Depois desse tempo, depois dessa que eu trazei com ela, a gente se viu poucas vezes depois, porque aí foi esfriando a relação. Logo depois que você deslacrou, isso ia ter foda, de boa qualidade, pro resto da vida, cara. Claro, depois disso. Assim, em 2010 eu fui ver ela, em 2011 eu também fui ver ela, entendeu? Uma vez ou duas? Em 2011 foi só uma vez. Mas chegou lá, bimbou bem. Bimbou, a primeira transa foi boa, a segunda já não foi tão boa assim. Aí eu desencanei. E eu comecei a minha... Não, mas espera aí, eu lembrei de outra coisa. Porque, caramba, não tinha... Assim, em 2011, eu fui ver ela. Só que não fui só ver ela, eu tinha uma outra mulher na parada. No mesmo esquema lá pelo Orkut que você fez? Já foi pelo Facebook, comecei no Facebook. Eu fiz o Facebook em 2010, isso aí foi em 2011. Foi bem. Você arrumou um esqueminha já? Arrumei esqueminha com uma mulher, uma advogada, chamada Sara, né? Chamada Sara e tal. E assim, eu fui pra ver a Sara, aproveitei e vi a Silvia. Mas assim, mas foi. Eu senti que na segunda vez que a gente transou lá, ela não tava tão envolvida comigo. Eu achei estranho aquilo ali. Eu senti uma coisa estranha ali. E você comeu a advogada? Claro que eu comi, claro. E aí, foi boa qualidade? Boa qualidade, com proteção e tudo, né? Aquela mulher fértil, né? Eu não queria ter filhos. Eu não quero ter filhos, inclusive. Não quero. E mais velha, a mulher mais velha que eu, tem poucos anos também, eu na época tinha 23, por aí. E a última vez que eu fui pro Paraguai foi em 2012. Aí rolou uma última bimbada. Teve uma, não, essa foi foda. Como é que eu vou explicar aqui? Tá, aí eu tive esse caso com a Sara e tal. Mas aí a minha namorada do Brasil, a minha marmita, descobriu que ela descobriu que eu fui parar com ela, xingou a Sara e tudo que é nome, entendeu? Aí estragou seus. Estragou, tudo. A Sara me ligou, a Sara era sem vergonha, tava nem aí, ela até riu. Ela comentou comigo, eu falei, ó, desculpa, Sara, que é uma mulher barraqueira. Não, relaxa, Eduardo, relaxa. Aí ficou amigo, depois ela sumiu, depois eu perdi contato, não sei até hoje onde ela está, não sei, ela sumiu. Aí eu arrumei um outro esquema no Paraguai. Como mas é que foi? Não foi no Orkut, ainda no Facebook, agora foi no Badu agora. Foi no Badu. Eu não sei o que aconteceu comigo naquela, no final. Porque assim, em 2011 eu terminei minha faculdade e tal. E eu falei, eu não quero passar o ano novo aqui na minha cidade, eu quero passar o ano novo em outro lugar. Será que eu vou pro Paraguai de novo? Aí eu pensei, vamos pro Paraguai. Então aí entrei no Badu lá, comecei a procurar mulheres do Paraguai, fronteira ou Argentina ali próximo. Aí eu conheci essa do. Mais uma mulher. Mas tudo mulher de alta qualidade ou tinha umas mulheres feinhas? Essa última aí que eu peguei, ela não era a mulher de dinheiro, não. A mulher assim, trabalhadora, tinha assim, morava de aluguel, mas não era rica, nem ferrando. Não, tô dizendo de aparência mesmo, tô falando de alta qualidade. Essa era bonita, essa é assim. A Sara. Era mais ou menos. Ela de rosto mediano, só que a Sara era gordinha, né? É. Assim, agora, essa última era de boa. Era de boa. Essa era mais velha, acho que eu tinha 38 na época, só que essa capa ela tem uns 30, ela aparentava ser mais nova. Eu não sabia a idade dela. Ela me falou depois. Ela me contou depois a idade dela. No Badu, ela tinha colocado uns 30, anos 32. Aí você pegou, arrumou o esquema pra você ir. Exato. Em 2012. Não, a virada pra 2012 lá, é isso? É, pois é, eu tô tentando lembrar o nome dela. Não, o nome não faz diferença, mas pera aí, Eduardo. Volta lá. Aí você pegou e arrumou o esquema. Falou assim, ó, eu vou passar. Aí, como é que foi? Você embarcou pro Paraguai antes da virada e passou aonde? Eu passei em Assunção mesmo, na capital. Fui lá na capital. Mas no hotel aonde? Na Cada Silva? Onde que foi? Não, olha, primeiramente eu fiquei no hotel, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu fui lá com a sorte, eu não queria passar o ano novo aqui, porque aqui fica cheio, aqui fica uma bagunça. E o ano novo lá no Paraguai é tranquilo, é sossegado, eu queria sossego, eu queria paz. Aí eu fui pra lá, fiquei nos dois primeiros dias eu fiquei no hotel. Dois, três primeiros dias. E ainda não tinha encontrado a Silva até aí? Até aí não. Eu me encontrei depois. Mas até então não, porque eu me encontrei com essa mulher, é loira, branca, né, e tal. Assim, tinha traços indígenas, mas tinha a pele clara. Tá. Aí eu fui na casa dela, falei, vou passar um novo na casa dela, vamos tomar um champanhe. Aí eu cheguei na casa dela, tomei um champanhe e comecei a comer ela, na casa dela. De primeira, foi na casa. Ela me pegou no hotel, me levou até a casa dela e rolou. Transei com ela, depois de transar com ela, a gente desceu, fomos na casa do irmão dela, pegamos champanhe, comemoramos ano novo, comemos, entendeu? Aí depois voltei pro hotel. Aí no dia 2, por aí, ela falou assim, Eduardo, se você quiser, você pode ficar na minha casa, você não precisa ficar no hotel, não. Ah, moleque, e aí? Eu falei, tá bom, mas assim, eu não pedi pra ela, ela que se ofereceu. Eu falei, tá, beleza. E a casa era boa? Casa de patrão? Boa, assim, uma casa simples, mas confortável, assim, foi muito bem tratado lá. E esses dias tudo você bimbando? Todo dia. E ela tava rolava o frente e verso ou só a frente? Não comi o cu dela, não. Foi só a buceta mesmo. Não, naquela época, eu nunca tinha comido o cu na minha vida naquela época. Ah, tudo foi só bucetal, então. Só, não, mas de boa qualidade, uma foda de qualidade. Boa qualidade, tinha uns peitão grandão, peito. Eu tenho um fetiche com mulher peituda. E ela tinha uns peitos muito grandes, não era caído. Então, assim, porra, é uma delícia. Tava massa. Ah, nossa senhora. Assim. Mas assim, eu não lembro. Depois eu vou lembrar o nome dela aqui, mas não vou falar não, mas depois eu vou lembrar aqui. Eu fiquei saindo com ela uns 3 meses, eu tive caso, porque assim, aí eu fui em janeiro, tá? Voltei pra minha cidade. Não, mas pera aí, Eduardo. Calma aí. Aí você pegou e foi. Passou a virada, pá. Durante essa virada, você comeu a Silvia? Nessa minha primeira vez de janeiro de 2012, não me encontrei com a Silvia. Aí você pegou e voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil, não, porque eu tava até envolvido com a outra mulher, que a Silvia ficou de escanteio, praticamente. E aí? Aí em fevereiro, carnaval. Voltei de novo pra lá. Fiquei lá uns 5 dias na casa dela. Bimba. Bimba, ela cozinhava pra mim. Fazia tudo, me agradava e tal. Eu acho que das paraguaias, eu acho que essa aí gostou de mim de verdade. Tava com vida de patrão. Exatamente, tava muito bem tratado. Fazia suco, comprava as coisas pra mim. E nada de Silvia? Nada de Silvia. A Silvia, eu só fui ver na minha terceira ida, já em março. Eu fui 3 meses seguidos. Isso. Aí beleza. Aí você passou 5 dias de patrão, pá, voltou pro Brasil. E aí? Aí depois eu voltei em março pra ver essa loira. E foi a última visita. Foi a última visita. Aí, né, na terceira vez eu me encontrei com a Silvia. Só que nessa terceira vez não. Mas a última, Eduardo, peraí, o ouvinte ouviu até agora. A última você tem que valorizar. A última, a última tem que ser com detalhe, tem que ser valorizada. Aí pegou. Aí você pegou e antes de ir, você já deixou o esquema com a Silvia? Como é que foi? A última tem que ser valorizada, vai. Então, assim, o esquema. Assim, então o que aconteceu foi o seguinte, na última vez que eu fui ver a Silvia, eu fiz o seguinte, eu inventei uma história, eu fiz assim, primeiro eu vou lá em março de 2012, eu vou lá ver a Silvia, depois eu vejo essa minha outra amiga, eu fiz assim, a primeira vez eu fui lá para ver a Silvia e tal, aí eu fui na casa dela e tal, eu não sei o que me aconteceu, assim, a casa ficou vazia, e eu não tinha mais ninguém, todo mundo dormindo. Aí olha só a loucura que eu fiz. Eu coloquei meu pau pra fora e pedi pra ela chupar o meu pau. É. Ela ficou horrorizada comigo. Ela me falou: que você tá doido, você tá louco, não sei o que, você é retardado, não sei o que. Eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria emoções fortes. Foi nessa época, inclusive. Eu tava conhecendo a real, foi nessa época. É. Só que eu não tinha absorvido todo o conteúdo, eu tava absorvendo aos poucos, né? É. Então, eu lembrava que o pessoal falava que mulher gostava de emoções fortes, não sei o quê. Uhum, falei, uhum. Vamos fazer uma coisa diferente. Fortes emoções. É, tem muita mulher nessa situação. Eu toparia chupar meu pau, tenho certeza absoluta. É. Mas ela toda frígida, toda fria, toda antiquada, né, aparentemente. É, porque até teve uma criação religiosa muito, muito rigorosa, não sei se isso teve alguma coisa a ver, mas. É. Ela começou a brigar comigo, começou a me xingar, me humilhar. Eu fiquei tão chateado com ela, que no dia seguinte eu saí de São Lourenço, no dia seguinte. E foi pra casa da outra mulher, ou não? Fui pra casa, eu tive que ficar um dia sozinho, senão ia ficar muito na cara que eu tava lá antes, né? Aí eu falei assim pra ela, falei assim, amanhã, tal horário, eu tô chegando aí, né? Caralho, você meteu essa, cara? Meti. Eu não sei se ela acreditou, mas ela, não, ela pode. Eu acho que ela desconfiou da história, mas ela me recebeu e tal. E eu esqueci de contar uma coisa. Na segunda vez que eu fui lá, essa mulher tinha tanta confiança em mim que ela deu a chave da casa dela, uma cópia da casa dela. Ô, burro! Juro por Deus. Eu falei, poxa, obrigado, né? Por você confiar em mim e tal. Eu jamais pediria uma chave pra alguém, jamais. Eu não sou intruso lá. Aí eu cheguei lá, eu entrei na casa dela, ela não tava em casa, aí na noite ela chegou do trabalho e tal, a gente ficamos uns dias juntos, depois voltei, mas aí depois que eu voltei, já ainda em março, eu comecei a me envolver com uma outra mulher, comecei a me apaixonar por outra mulher, então essas do Paraguai eu tive que deixar de lado, então 2012 foi a última vez que eu fui pro Paraguai, última vez. E você deu a última descarregada na mulher? Na minha amiga lá. Só que... Na Silvia, então, você não descarregou em 2012? Ou não? Não, foi só em 2010. Foi só em 2010. Em 2012, eu pedi pra ela chupar meu pau na casa Mas dela. Mas não rolou. Não rolou e começou a me xingar. Assim, hoje, assim, na época, na hora, eu fiquei muito chateado com ela. Eu fiquei muito chateado. Ela podia falar assim, não, a gente pode fazer depois, aqui não. Mas assim, ela foi tão assim... Filha da puta? Então, filha da puta, ela reagiu tão mal à situação que eu fiquei, falei, cara, que merda. Cara. É, vai tomar no cu dela. Ah, eu não falei nada, fiquei chocado. Depois ela procurou você pra pedir desculpa ou não? Eu não pedi desculpa, mas assim, eu não fiz nada de errado. Não, ela não pediu ela desculpa? Ela pediu desculpa por ter se comportado tão agressivamente, que ela disse que ela ficou chocada, que não esperava isso, ela pediu desculpa. E tá? Aí, mas você nunca mais voltou pra comer essas mulheres? Não, nunca mais, porque aí eu comecei a namorar uma outra mulher, que eu fiquei 5 anos com ela, inclusive, que é aqui perto da minha cidade, ela mora aqui. Levou no cu? Lógico. Ou não? Não foi ela. Eu tive experiência sexual. A minha primeira vez que eu fiz sexo anal com uma mulher foi, acho que foi lá pra. Não, tô perguntando. É o horário. Eu bebi um pouquinho também. Eu perguntei. Eu perguntei se nesses 5 anos você levou no cu, no sentido assim, você ficou de fossa, tomou no cu. Tomei no cu, tomei vários fora, fizeram joguinhos emocionais comigo. Eu marcava com a mulher não marcava na hora. Ixi, a minha ex-namorada também fazia joguinhos comigo. Hoje já tá blindado. Hoje eu tô mais preparado. Hoje em dia. Hoje a mulher chegar achando que vai fazer você de otário, ela vai se fuder. Não, se ela tentar me fazer de otário, eu não converso mais com ela, parto pra outra, não dou bola mais. Não dou bola. Mas nessa época em questão do Paraguai, eu era muito ingênuo. Então, né, a Silvia me fez de gato sapato, outras mulheres do Brasil que eu conheci na época também me fez de gato sapato também, não foi a única. Que a história, que se eu for falar de todas aqui, não vai dar, né? Vai ficar muito longo. Na verdade, até a gente já tá no nosso limite do tempo. Eu quero pedir, por favor, pra você... falar sobre dois assuntos aí finais para os ouvintes. Primeiro assunto, okay. Eu quero que você fale sobre o que você tem para dizer sobre o web namoro para os ouvintes. E o que você tem para dizer sobre os ouvintes que ouviram sua história, ficaram interessados. Porra, eu quero fazer uma viagem sexual. Inclusive, nós vamos gravar um programa mais para frente. Tenho um amigo, Eduardo, que saiu o Nordeste inteiro comendo moé. Ele fez um turismo desse aí, muito massa. Só que ele não quer gravar porque ele tem medo, porque ele é de cargo alto numa multinacional, ele tem medo. Aí, então ele não pode gravar. Eu sempre tive esse sonho de fazer uma viagem pro Nordeste. Inclusive, tem uma coroa lá de João Pessoa, Paraíba, que me convidou pra ir na casa dela. Aí, ó. Só que é sessentona, uma mulher coroa mesmo. Ah, mas só pra fazer uma zoeira. Só que eu tô sem dinheiro pra ir pra lá, né? Faz a pagar pro seu, você vai comer a vovó, é a vovó que paga. Não. Eu acho que ela não teria coragem de pedir pra ela pagar minha passagem. Assim, porque se eu for pra lá, eu vou ficar na casa dela, ela vai me levar pra conhecer João Pessoa, Natal e tal. Só que eu não sei se vai rolar. Então, primeiro ponto. Vamos lá, fala sobre o web namoro e fala sobre viajar para comer mulher. O que você tem para dizer para os ouvintes que estão te ouvindo aí? Vamos lá. Ok, em relação a viajar para comer mulher, eu acho, na minha opinião, que vale a pena para você se divertir, para você... Porque, assim, quando você viaja para comer alguém, você come uma mulher diferente e você conhece uma cidade diferente. Mas deixa eu só complementar uma coisa. Você tem que ir com o estado mental de, tipo assim, eu vou para me estragar. Eu vou pra zoar, vou pra dar risada. Se você for com um papinho assim, eu tô indo pra encontrar o meu amor. Putz, cara, vai chegar lá, vai ficar com cara de cu, vai ser uma merda. Pelo amor de Deus, vocês vão lá pra se divertir. Pra eu vou me divertir, não é isso, Eduardo? Exatamente. Eu vou me divertir. Não esquece esse negócio de amorzinho. Tô apaixonado. Isso é ilusão da sua mente, isso não existe. Não caiam, saiam da Matrix, pelo amor de Deus. Não faz isso. Então, mas assim, eu recomendo, se os ouvintes tiverem a oportunidade de viajar pra comer uma mulher, pra conhecer uma mulher e transar gostoso, vão. Vão que é gostoso, vale a pena. Eu tive a minha experiência no passado, não me arrependo do que fiz, não me arrependo, me serviu de experiência. E em relação ao web namoro, eu não acredito em web namoro. Pra mim é uma... não existe. Pra mim é uma ilusão, não existe. Eu acho que pra ter namoro tem que ter um contato físico semanalmente, pelo menos. Você tem que transar com a mulher toda semana, ou pelo menos duas vezes na semana, no mínimo, né? Agora, esse negócio de ter web namoro pra ter... se ver a cada 5 meses... Eu não acredito no web namoro, eu não acredito. Pra mim é uma baita de uma ilusão. E atualmente, como é que você tá? Você tá solteiro? Você tá descarregando leite? Como é que você tá? Hoje em dia, atualmente, eu tô com umas 3 marmitas diferentes, né? Isso aí, eu vou gravar um programa mais pra frente, chama, a gente, em cada lugar do Brasil tem um nome, isso aí chama pasto, é quando você deixa os esquemas tudo certinho pra você, aí você vai suar, né, vai administrando. Exatamente. Mas gasta tempo pra administrar. Gasta tempo, dinheiro. Dinheiro e tal, é que eu tenho tempo e tenho um pouco de dinheiro que me permite, então, eu tô com três mulheres, assim, né, uma é daqui da minha cidade, tem uma outra que é lá de Brasília também. É. Massa, coroa também. Eu fui lá, inclusive em dezembro eu vou lá comer ela. Vai passar virada lá? Não, virada vou passar aqui em família, mas eu vou lá agora dia 30. Você vai lá, faz putaria, come e depois vai passar com a família, né, filho da puta? Sou filho da puta mesmo. Então, eu espero que a sua mulher de Brasília não escute esse programa, senão ela vai saber. Você quer que censura? Não censura, pode colocar quando falei o nome dela. Tá. É, não foi. Ah, então, mais... é essa, essa aí, a da sociedade, e qual a outra? Tem uma outra que é... que é também, também do outro estado também. Sensacionante, né? Uma é de Brasília, a outra é de Blumenau, Santa Catarina. Essa é, é a Lemoa. É loira, olhos castanhos, magra, branca. As três são coroas. As três têm mais de 50 anos. Ô burro, cara. Você é novinho de tudo e saindo com coroa? É, pois é, porque assim, eu já tentei, já paquerei mulheres mais novas do que eu, já paquerei mulheres da minha idade, mas não, nunca dá certo. Por que não? Sei, eu acho que eu não faço o tipo dela, porque eu tenho um cara. Porque assim, eu tenho 30 anos, mas o pessoal acha que eu tenho 40, 38. Você é bonitão de tudo, é? É, mas é assim, mas eu assim, meu tipo físico só atrai mulheres mais velhas. Eu, assim, então eu acho que é por isso. Mas pra você comer mulher velha é bom? É bom, nossa senhora. Melhor do que nova, na minha opinião. Será? Ano passado, eu conheci no Tinder uma garota da minha cidade, ela tinha 28 anos ano passado. Eu saí com ela, fiquei 3 meses saindo com ela, só que eu enjoei de comer ela. Eu não sei o porquê. Mas a bimbada era boa? Era boa, ela fazia tudo, mas não sei, assim, que coisa. Assim, ela me tratou. Essa daí, ela nunca fez joguinhos comigo. Ela nunca me sacaneou, nunca fez joguinhos comigo. Sempre foi uma pessoa legal, mas eu não sei, eu acho ali que faltou. Nem sei se existe isso, mas eu vou falar aqui. Eu acho que faltou química sexual, não sei o que aconteceu. Assim, passou 3-4 meses com ela, eu enjoei. Então você terminou? É, assim, eu me afastei, porque ela falava assim, vamos se ver. Eu falava, não, hoje eu tenho que trabalhar. Mentira. Ah, hoje eu tenho que trabalhar, não vai dar, deixa a puta. Bom, você gosta de ser maltratado então, seu filho da puta? Eu detesto. Tanto é que essas três que eu estou agora atualmente, nenhuma delas me maltrata, nenhuma delas. Todas me tratam. Não, você gosta, porque na hora que você arruma uma mulher boazinha, você facai, ué. Eu disse, assim, que essa minha... esse meu caso que eu tive no ano passado, ela foi uma pessoa boa, só que eu não, sei lá, eu enjoei de comer ela. E tinha uma outra coisa também que me deixou uma pulga atrás da orelha. Essa garota que eu comi ano passado, ela morava com os pais e tal, e ela estava desempregada, né? Então, e pelo que eu percebi, assim, nas atitudes dela, é que ela queria se encostar em alguém. Ela queria um provedor. E eu saquei isso na hora. Eu falei, eu acho que isso fez eu me enjoar dela. Eu falei, não, aqui não. Vai tomar no cu, caralho. Eu não vou ser provedor de ninguém, não. Vamos se fuder, cara. Aí eu deixei. Aí se afastou. Aí eu sei que depois de 3 meses, 2 meses no máximo, sei lá, ela tá namorando de novo. Entendi. Então, ela tava comigo, mas tinha outro também na jogada. Tinha outro. Ah, sim. Que tava no escanteio. Ô, Eduardo, pra terminar o programa agora, última pergunta. Sim. Fala. Você pretende uma hora aí amarrar o burro, meter um filho, arrumar uma esposa, sossegar? Qual que são os seus planos pra vida? Olha, aí? Assim, eu penso sim em sossegar, ficar com alguém assim, fixo e tal. Eu só não penso assim em morar junto. Morar junto não está nos meus planos. Eu quero namorar, assim, ter uma parceira legal, mas assim, cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Ah, é? Assim, tipo, ela vem aqui na minha casa fim de semana, beleza. Outro fim de semana, vou na casa dela, beleza. Perfeito. Mas agora morar junto e tal, não está nos meus planos, não. É isso aí, Eduardo. É isso aí, ouvintes. E falou. Falou. to ask is a smooth operator. Bom, gente, hoje eu trouxe aí um rapaz aí dos movimentos aí masculinistas aí. É um cara que tá presente aí, tá criando seu conteúdo. Eu vou deixar o link aí na descrição, ele vai falar bastante sobre o assunto. Ele veio aí falar sobre o fenômeno aí dele. Hoje quem eu vou conversar é o Rex, do Ideias Masculinas. Masculinas, mentes, é isso mesmo? Mentes masculinas. Ô, burrice, não acerto uma. Mentes masculinas. Tá tudo certo. Fala, Hernan, tudo bem? E aí, pessoal, ouvinte, abraço pra todo mundo. E aí, Hernan, como é que você tá? Bora. Joia, Rex. Rex, deixa eu falar uma coisa pra você. Opa. Você é desse fenômeno aí, o MGTOW, é isso? Sim, eu acho que... Bom, vamos começar já com o pé direito, né? Eu acho que, Hernani, o MGTOW, hoje, ele é um estilo de vida que a gente já tá vendo e a gente nem percebe, né? Hoje em dia, se casar já se tornou uma coisa utópica, cara, sinceramente. Ah, não, o povão tá casando, o povão tá casando. Sim, eu sei, mas aí, o casamento, ele tá com o pessoal tá muito pé atrás com o casamento, entendeu? Então, tá casando, mas é aquele negócio, né? Casa, divorcia, pá. Hoje o casamento já se tornou uma coisa, sabe, carne de vaca? E se tornou, né? Divorcia, briga, casa, separa, né? O que não acontecia na época dos nossos avós, né? Que casava e ficava até o final, né? E aí eu sou desse fenômeno por causa que é um fenômeno que eu mais me senti aberto a debater ideias, a encontrar gente que pensa como eu, você entendeu? E é basicamente isso, Hernani. Como é que foi a sua... Como é que você se tornou isso aí? Como é que você foi apresentado a isso? Vamos Bom, lá. Bom, Hernani, eu acho que desde... Eu considero que eu já nasci assim, basicamente, mas calma. Tipo assim, no colégio mesmo, eu já sofria muito... Eu já via que os moleques se moldavam à vontade das meninas. É, você tem um vídeo, inclusive, falando que você começou a notar desde criança que as relações eram diferentes, né? Quando o cara é beta, quando o cara é alfa, não é isso? Sim, sim. Eu já notava que tinha certos privilégios que a gente não tinha, como eu postei no meu vídeo, que uma vez eu sofri uma agressão, assim, né? Mas uma menina me agrediu, coisa que eu nunca poderia fazer com uma menina, você tá entendendo? Ou com uma mulher, etc. A menina me bateu e ficou por isso mesmo, você tá entendendo? E não que, ai, nossa, me bateu, me espancou, mas, meu, eu nunca poderia ter feito aquilo. Se eu desse um tapinha numa mulher hoje, eu tava lascado, você tá entendendo? E aí eu via que você não podia criticar o comportamento feminino na época do colégio. Eu falava, não, peraí, essa menina aqui tá fazendo cachorrada, cara, essa menina tá fazendo isso aqui. Aí os caras, você é hater de mulher. Meu amigo um dia, quer dizer, meu ex-amigo, né, porque é aquele negócio, é complicado, mas os amigos vão, Tipo assim, os amigos vão, usam drogas, todos meus amigos hoje ou usam drogas ou estão num relacionamento que pra eles é o relacionamento é a vida deles, entendeu? Eles não trocam por nada, entendeu? Então, basicamente eu nasci assim, mas eu sofri muito por ser assim, ter esse pensamento mais red pill, vamos assim dizer, mas aí depois eu fui encontrando a real, o PUA, ou os PUAs, né, aí depois eu fui ver o masculinismo, já conversei com muita gente da real, e aí eu me tornei hoje que eu sou, você tá entendendo? Qual que você acha que é o mais preciso, mais verdadeiro? É a real ou é o MGTOW? O que você acha? Cara, eu não vou excluir a real da importância no Brasil, né? O movimento brasileiro, a gente tem que dar crédito, você tá entendendo? Mas eu acho que o mindset do MGTOW, principalmente gringo, o BR ainda tá muito no berço pra gente fazer uma análise, mas ainda dá pra gente falar sobre isso. Mas o MGTOW gringo, ele é muito, assim, em prol do debate, falar sobre os privilégios femininos, em busca da igualdade de verdade, né, ou do sonho da igualdade, porque tem coisa que a mulher nunca vai poder fazer, ou nunca vai fazer como homem, né. E eu acho que a real é importante, mas eu acho que o mindset da real é muito ruim, você tá entendendo, Hernani? Eu vejo muito moleque que chega agora na real e, mano, os caras, você é beta, mangina, blue pill, cuzão, cookie, você entendeu? Os caras chegam e carcam no moleque, aí o moleque sai correndo da real, você tá entendendo? Agora no MGTOW não tem muito, não que não tenha, tem muito MGTOW também é cuzão, tanto que, tipo, eu tava num vídeo de um colega meu, tanto que eu recomendo também, acho que era o Pensador Selvagem, que é o mafioso aí dos movimentos masculinistas, um abraço pro Pensador Selvagem. Grande pensador. Grande, né? Tem um canal no YouTube dele, eu e o Hernani recomendamos. E o que acontece? Eu fui comentar, acho que num vídeo dele ou de um colega nosso, sobre islamismo. E eu falei, mano, o islamismo pra mim é uma péssima religião e tal. Aí os caras, você é blue pill, mangina, entendeu? Então no MGTOW tem também. Eu acho que o MGTOW tem menos disso, desses radicais, entendeu? O MGTOW é mais tiozão que fala, olha, meu casar é um saco, as mulheres é isso aqui. Então eu acho que o MGTOW, ele é mais preciso, mas a real é muito importante também, Hernani. Com relação a essa nova onda que tá vindo forte aí, do homem reencontrar o seu valor, se reconectar. De certa maneira, dadas as devidas proporções, até assim, vamos supor, essa busca do homem por manter a barba, por manter a masculinidade, será que essa busca aí vai vir uma onda forte? Ou você acha que o senhor vai passar? Como é que você acha que vai ser? Eu acredito que depende muito das personalidades que vão aparecer. Você tá entendendo? Tipo, pessoas que estão dispostas a debater tudo vão falar sobre isso, desses privilégios femininos, etc. Mas sim, acho que vai crescer sim. Eu acho que o importante não é nem a gente ficar de, ah, MGTOW, real, a gente debater os assuntos. Olha, mulher ganha menos? Por quê? Se ganha menos, você tá entendendo? A questão são os debates que vão ter na opinião pública. Jornalistas de alto grau falando sobre isso, falando sobre, olha, os homens estão querendo, falar sobre os privilégios das mulheres. Os homens estão querendo falar sobre os problemas na vara da família que os homens acabam sofrendo. Então as ideias vão aparecer. Estamos num período muito político, então as ideias masculinistas, vamos colocar entre aspas assim, independente se é MGTOW, real, pua, vai aparecer e eu acho que vai crescer sim, e o debate vai crescer, e é o que é muito importante. Mas eu tentei fazer isso que você está falando, integrar tudo e... Os que mais deram problema pra mim, que mais me deram problema é o negócio de real. Porque, olha, o negócio de real aqui no Brasil é um movimento brasileiro. Cara, é complicado. Nossa, mas aí trazia uma pessoa que queria debater um assunto, aí vinha um cara usando uma foto do Rambo e falando, não, aqui é só os guerreiros da real. Não sei, pelo amor de Deus, cara, é difícil, mas... Então, aí que tá. Isso descamba no negócio. Isso queima o filme, cara. Fica aparecendo. Cara, eu cansei eu cansei de falar isso pra eles, mas eu falei umas 500 vezes. Não adianta, os caras não escutam. Eu falei pra eles, quando vocês fazem isso, fica parecendo que a gente é um monte de mongol lunático. Sim, quando vocês ficam essa merda aí, mulher é merda, vocês estão estragando. Aí fica aparecendo que aqui do nosso lado tem um monte de mongol e não tem. Essa que é o meu sentimento de injustiça. Porque do meu lado, do nosso lado aqui, tem trabalhador, tem pai de família. Eu recebo e-mail, eu recebo mensagem. Recebi mensagens há algumas semanas atrás de um rapaz que foi injustiçado na vara da família porque a mulher tomou as crianças do rapaz. Eu tenho essa mensagem, eu encaminhei pro Dr. Jerico. Então eu não tô de molecagem, eu não tô de pra brincadeira. Pra negócio de botar fotinha do gladiador, falar que eu sou o gladiador. Que isso, cara, que coisa séria, que ninguém tá de não, brincadeira, eu rapaz. Concordo, eu concordo totalmente com o que você falou, Hernani, mas eu acredito que é um sentimento de revolta, né? Os homens estão começando a enxergar que no passado como eram os tratamentos para com o homem, e os caras ficam doidos, entendeu? Porque, querendo ou não, o homem foi a ponta de lança da sociedade, né? O que mudou tudo. E os caras ficam loucos, achando que mulher é merda, que, ah, não, a gente é foda e o resto é tudo filha da puta, que todo mundo é cucão. E não é bem assim, entendeu? E outra coisa que eu vejo muito, Hernani, e esse pensamento que eu concordo totalmente com você, é errado. Você tem que... Primeiro, o debate tem que ser neutro e sóbrio, você entendeu, Hernani? Sóbrio? Exatamente. Não conversar, não, porque mulher é toda filha da puta, tudo igual. calma, você tem que conversar, debater, tranquilizar, colocar, matar a bola no peito, tá entendendo? Matar a bola e sair jogando, você tem que ter calma, cara, tá entendendo? E segundo, eu vejo que você não pode se fechar, tá entendendo? O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que tem as suas ressalvas, ele diz conservador e tal de direito, ele é um filósofo e ele fala que os movimentos de esquerda são pessoas fechadas, bravas e ressentidas. A gente não pode fazer isso do nosso lado, tá entendendo? Não. E a gente já sofre desse preconceito. Todo mundo que é desses movimentos masculinos, as feministas chamam de virgão, de traumatizado, de frustrado, que não é bem assim, meu. Você teve vários relacionamentos, eu tive os meus, um monte de gente pega muito mulher, então a gente não é frustrado, mas a gente vê que o lado feminino não é tudo essa mil maravilhas, tá entendendo? E aí que tá, a gente não pode se fechar numa bolha, tá entendendo? A gente precisa, o movimento masculinista se identifica mais com a direita, né? Então a direita como um todo, principalmente os movimentos masculinistas, eles têm que entrar naquele meio de campo, eles têm que puxar o pessoal pro nosso movimento, para as pessoas verem os nossos argumentos. Não é igual o feminismo, que eles ficam lá na universidade fumando maconha e falando da opressão feminina. A gente tem que conversar com os caras, a gente tem que chegar e falar, olha, o pai de família, trabalhador, sofre na vara da família e tem que mudar essa porra. O moleque com 15 anos, se ele vai ter uma pressão fodida se ele não pegar as menininhas. Ou se ele não ir pra balada pra pegar as menininhas. Ele vai sofrer, ele vai se zoar. Mas agora você deu uma aula aqui agora, porque, caramba, é isso que eu tô tentando fazer. Puxar. E tem gente que ainda diz que meu programa é programa bosta, que eu sou um filho da puta, mas é isso que eu tô tentando fazer, é pegar o moleque adolescente, que vai, por causa de shot ele vai entrar na droga, e mostrar pra ele, falar, menino, você não precisa fazer isso, menino. A minha intenção é mostrar quem que é o brasileiro de verdade, vamos mostrar o brasileiro real, sem filminho, sem malhação, sem nada, vamos mostrar. Total. E é por isso que eu tento fazer, por exemplo, você viu o meu vídeo do Logan, né? Você achou bom? Sim. O vídeo do Logan? Ah, gostei. Ficou bom, né? Modéstia à parte, molecada, entra no meu canal e veja o vídeo. Por que que acontece? O pessoal viu o filme do Logan. E o pessoal incauto, o pessoal que nunca sabe sobre masculinismo, nada. E eu uso os filmes, não só os filmes, mas eu vou fazer vídeo agora, recentemente. No próximo vídeo eu quero falar sobre o Tupac Shakur, que é um dos maiores rappers de todos os tempos, se não o maior. Eu quero trazer eles, tirar eles da zona de conforto e chamar, olha, cara, você tá tendo esse problema aqui. Se você não. Ó, você tá vendo aqui, ó, o cara que é 5 de 10, que é feio, ele é invisível pras mulheres. Agora as mulheres não é bem assim, você tá entendendo, cara? É isso que a gente tem que trazer. A gente tem que falar com esses moleques. E eu vejo que muito MGTOW, muito realista, eles são fechados. Tanto que eu vou fazer uma confissão aqui. Eu já conversei com um cara da Real, vamos assim dizer, abraço importante, não vou falar o nome, mas o cara, falou merda pra mim, muita merda. Meu, teu pau. Falou, eu entrei no Skype com ele e tal, conversei, fui tentar bater um papo igual eu bato com você. E, Hernani, outra coisa, sabe por que o programa, o programa do Hernani faz sucesso? Uma das motivos é porque o Hernani é humilde, ele sabe escutar o problema dos outros. E esse cara, meu, meteu o pau no humilde, humilde é o caralho, o cara me mandou tomar no olho do cu, falou que eu, um monte de coisa. Isso não pode acontecer, o moleque não que chega pode. Agora... Não pode, puta que pariu. O moleque chega agora, Hernani, ele precisa, meu, olha, moleque, levanta. Sabe aquele levanta e dá um tapa na cara, quando o pai, o moleque toma um tombo de bicicleta? É isso que os moleques precisam de hoje em dia. Ô, Rex, você tocou na ferida agora, eu não queria entrar, mas já que você tocou agora, eu não posso deixar a bola cair. Já que você levantou, eu não... pra todo mundo aí que for de Real e tudo, não queria tocar nessa ferida, mas já que o Rex deu essa entrada, eu não vou poder deixar barato. Manda. Eu, quando fiz esse negócio, minha ideia é atrair homem pra cá, mas não no sentido gay, é atrair pra ajudar as pessoas. Esse aqui eu quero que isso se torne um projeto social, tanto que eu não cobro nada, eu não ganho nada, eu quero que isso aqui seja um projeto social. Aí eu peguei esse negócio, aí eu tentei juntar tudo, juntar pra ver o cara, juntar o homem que tá com problema, vamos supor, um cara que é MGTOW, juntar com outro e com outro de outra ideia, juntar com aqueles pessoal de pobretão, tudo, e a gente tenta trocar uma ideia e tentar ajudar pessoas. Seria o ideal. Aí esse negócio de Real foi o seguinte, por que que eu saí? Eu gravei aquele programa sobre PUA com o Ricardo, que inclusive o Ricardo vai voltar. Se os ouvintes gostaram, já pode ficar animado porque ele vai voltar. Aí eu gravei com o Ricardo. Aí o povo do PUA ficou interessado e começou a procurar o que que era MGTOW, o que que era Real. Porque eles ficaram interessados, eles ficaram curiosos. Quando, de repente, começou a aparecer gente de PUA, essas coisas lá, e pedindo ajuda pro negócio de Real, os caras da Real começavam a falar que... ofender os caras. Aí apareciam uns caras do MGTOW indo lá trocar ideia e pedir ajuda. Aconteceu mais de uma vez do cara chegar numa humildade e pedir assim: ó, tô com um problema assim, assim, assim, assado. Os conselhos dos caras eram os caras tudo com foto do soldado Ryan, foto do do 300, foto do Rambo, Rambo do e escrevendo Rock assim, Balboa. Você é um merda, você é um filho da puta, mangina, você mangina. É um mangina, você não serve pra nada. Eu só quero dizer uma coisa. Como se a culpa sempre fosse do homem, né? Não é nem isso o problema, a questão é a seguinte, como que você pega um cara que tá desestruturado mentalmente e você chega num lugar, em vez do cara receber uma palavra de amigo, você chega lá e começa a burdoar. Isso tem um perigo até... O cara é vai... até perigoso do cara se matar, é perigoso do cara se afundar mais. Sim, o cara vai odiar a real. Cara vai odiar. Aí você sabe o que acontece? O cara vai ouvir, por exemplo, o meu programa e vai falar assim, não, isso é programa de realista, bosta, que vai falar merda. Quando não é nada, né? Meu. Sendo que aqui não tem nada disso. Aqui é programa de homem, é programa pra trocar uma ideia, é um programa pra te ajudar, é um programa pra entreter você, ouvinte. É um abraço virtual, Hernani. É um abraço virtual, sem ser gay, mas é um abraço virtual. Isso é. A intenção é essa, e os caras lá, aí, quer dizer, em vez dos caras tentar integrar o negócio, vamos levar isso aqui, vamos, ô gente, vamos ajudar, tá tendo falsa acusação de estupro, isso é sério, vamos ajudar, isso é uma causa séria, porra. Porra, uma falsa acusação de estupro pode te meter na cadeia, cara, a gente tá tentando te ajudar, cara. Eu não morrer na cadeia, viu, falsa acusação de estupro, você morre na cadeia, não é pra brincadeira. Eu como sei, tem, né? O caso de um pedreiro, pesquisem, ouvintes. Falsa acusação de estupro pedreiro. O pedreiro foi falsamente acusado. Chegou na cadeia, comeram o rabo dele. Ele pegou AIDS. Hoje ele está processando o Estado, porque já está provado que ele não foi culpado do estupro. E hoje ele tem. Hoje ele é soro positivo. Eu vou tentar trazer esse pedreiro aqui. Apesar que é muito difícil, mas. Isso aí, Hernani, o Estado vai tirar AIDS dele? Não vai. Não vai. Pô, AIDS não tem cura. Eu já fudeu a vida. Agora, qual causa é mais séria? A gente falar sobre estupro, a gente falar sobre essas coisas, ou ficar falando lá sobre. Falando lá que você é metedor de real. Não adianta. É isso que o povo não entende. E eu tô gritando aqui e o povo não me escuta. É, não adianta dar murro em ponta de faca. Eu, por exemplo, não tenho nada contra. É realista, amigo e tal. Pua, não tem nada contra. Tem uns pua muito bitolado, mas não tem nada contra. Eu tenho que debater com os caras. Foi o que eu falei num vídeo que eu até vou refazer. Acabei tirando ele do ar, mas tem que debater com os caras. Os caras tá disposto. Os caras tem que conversar com os caras, tá entendendo? Eu também já conversei com muito moleque. Olha, eu tinha muitas namoradas, mas aconteceu isso, eu tô fudido nisso, tá entendendo? E eu até tive o privilégio de, meu, eu não tive relacionamentos, eu não tô fudido, eu sou novo, então acho que eu tenho muito mais chance de, abre aspas, ter uma carreira boa, dar certo, abre aspas, mas. É, esses moleques, você tem que conversar com esses moleques. Sabe, tá entendendo? Mas não adianta. Temos. É, dá pra gente salvar muita gente, ô Rex. Aqui nesse programa, em um ano de programa, a gente já. Ô Rex, eu queria que você pudesse ver o que que a gente já transformou de vida aqui, ô Rex. Imagina. Hernani, eu tô falando. Agora, tipo, eu penso, por exemplo, abrir um clube masculino que só pode entrar homem e tal. Clube masculino sem ser puteiro, tá? Ou clube gay. Mas eu pretendo, num futuro, se eu tiver bem estabelecido, num futuro, um clube onde vai ter debate sobre coisas, sobre filosofia, história, etc, etc. Eu pretendo cobrar uma mensalidade e tal, por que não? Nada, mas daqui a uns 10 anos, se Deus quiser. Mas o que acontece, Hernani? Não só questão agora, mudando um pouco de questão, não é só conversar com esse moleque. Eu vejo que não pode ter ego quando você tem que falar sobre política. Você não pode ter ego, você não pode falar. Não, porque eu sou o cara, eu sou o... Tanto que você fez uma leitura de e-mail de um moleque que ele tava nesses fóruns, assim, e ele falou que todo mundo parecia ser o ápice do homem, todo mundo era comedor, ninguém nunca deu uma manginada, ninguém... fez nada de errado, nunca pagou um lanche pra menina pra tentar beijar ela, você entendeu? Nunca aconteceu nada. Por isso, Hernani, que eu gosto tanto do seu programa, entendeu? Por isso que eu comento todos, mesmo alguns ruins que eu não acabo... Eu tenho um convidado meio mala, que eu falo, puta, o que esse mala tá falando? Eu comento e falo, não, eu vou ver porque o Hernani merece, porque você é humilde, Hernani, você fala, olha, cara, eu me fudi, minha mulher me fudeu, eu tomei no cu duas, três, mil vezes, mas você tá disposto a ajudar, você tá disposto a... Tanto que no último podcast que você lançou da Vanessa, você analisando com apenas um cara cast, cara, é um exemplo de duas pessoas humildes analisando. Olha, gente, tem que ter humildade nisso daqui, tem que ter coragem de admitir que você tá errada, entendeu? Por isso que é o seu programa tão bom, entendeu, Hernani? Isso atende a crescer. Não só o seu programa, mas os movimentos masculinos em geral. Pessoas que são humildes a esse ponto, entendeu? Muito obrigado, e o seu canal também vai crescer aí, porque nós vamos divulgar. Opa! Deixa eu falar uma coisa pra você. Agora, levando a conversa pra outro lado, é questão agora de... vamos supor assim, como é que você enxerga que a sociedade vai caminhar daqui pra frente? Você acha que com a conscientização dos homens, você acha que a coisa tem futuro, tem como melhorar? Ou você acha que realmente o instinto sexual do homem vai sempre estragar tudo e acabou? O instinto sexual sempre é muito forte, mas eu acredito que como é que fala? Puta, o efeito colateral desse instinto sexual vai cada vez mais ser mostrado de como é negativo. Os caras que perdem tudo, tanto que até o jogador de São Paulo aí, deixa eu pesquisar aqui, é Daniel, acho que Dennis. É Dennis? Não, acho Daniel, que... Daniel. O cara que morreu agora, foi esquartejado. Isso. Por causa de buceta, entendeu? Cada vez mais os caras vão falar, olha, no bar ou no lugar, olha, esse cara aí morreu por causa de buceta, pô, que jumento, tanta buceta pra comer. Isso daí é o que os tios do bar já falam, tá entendendo? Então Eu acredito que vai aumentar isso, mas foi o que eu te falei. Tende a crescer o debate. Não vamos se prender, eu acredito agora, uma crítica, não uma crítica construtiva, mas eu acho que a gente não tem que se prender, olha, eu sou miguital, ah, eu sou real, não vamos se... Meu, o debate é quase o mesmo, tá entendendo? O debate é, a gente vai falar sobre as mesmas coisas. Mas eu falava isso, os caras não me ouviam! Eu sei, mas... Eu tô me sentindo injustiçado, porque eu falava isso e ninguém me ouvia. Eu falava, o cara que tá no PUA... Lá, naquele pool lá, parece que tem 200 mil brasileiros que são afiliados com isso aí. Tanto ele que tá tentando ir pra balada pra pegar mulher. Você que é da real... Não, mas se consegue, não consegue, não sei. Mas aí o cara da real é um cara que já passou pelas cagadas e tá tentando lidar com a vida e também mexer com mulher. Aí o miguital. O miguital é um cara que ele quer seguir o caminho dele, mas Se por um acaso aparecer a mulher certa também, ele não vai descartar, porque o miguital não é misoginia. Ou seja... Parece a mesma coisa, né? Tudo no mesmo campo, né? Tá tudo no mesmo caminho, só que vocês estão seguindo um caminho diferente, só isso! Só! Exatamente, estão seguindo o caminho por quê? Porque quer se fechar na bolha, quer ficar achando que é só clube do bolinha, e não é assim, entendeu? Mas sobre a questão, acho que vai melhorar sim, acho que o debate vai crescer, principalmente com a questão dos privilégios, que é exorbitante, entendeu? Dos privilégios femininos, tem muito privilégio, principalmente na vara da família, mas não, o privilégio nos relacionamentos, a mulher sempre tá, hoje em dia parece que essa mulher no relacionamento sempre tá a um passo acima do homem, sempre, ai, tá vendo esse homem aqui? É um vagabundo, ele é privilegiado de estar comigo, sempre parece que hoje em dia todo relacionamento é assim, na minha visão, claro, mas eu acho que cada vez mais o debate vai aparecer, o pessoal vai falar sobre pensão alimentícia, o pessoal vai falar sobre o trabalho, por que que não tem, vamos colocar assim, as feministas não querem pedreira mulher, tá entendendo? Cada vez mais vai aumentar isso, e vai aumentar a gente pesquisando sobre isso, tá entendendo? E cada vez mais a gente pesquisando sobre isso, mais vai cair no seu podcast, no meu canal, no canal do Pensador Selvagem, no canal, deixa eu ver, que eu recomendo também, que não é gente maluca, o canal do Liberdade Masculina, que é do Newman, que é um cara, ele é mais niilista, mas ele é bom também, tá entendendo? No canal do Van Dork, que, puta, os vídeos dele é dar de 10 no meu de conteúdo. E, Rex, a mensagem que eu deixo para todos os ouvintes, eu peço, por favor, ouvinte, me escute. Você não precisa, você não tem... que mudar o mundo, cara. Muda você, tá ótimo, tá excelente. Se você pegar e botar na sua cabeça assim, ó, não vou me submeter à humilhação pra comer mulher. Bota só isso na cabeça. Você já revolucionou o seu mundo. Já tá dando de exemplo pra muita gente, você tá entendendo? Ou, mas por exemplo... Nem exemplo, só, você já não tá se humilhando. Pronto, sim, acabou. Sim. Foda-se. Né? Se o Zé, se o João vai fazer, problema deles. Cada um fazer isso daí, meu, já muda muita coisa, cara. Muda o mundo, só isso. Exatamente. Vocês não tem que pensar de uma forma macro, vocês tem que começar de uma maneira micro, orgânica e conversando. Se puder conversar com um cara, por exemplo, o cara fala, meu, minha mulher tá enchendo meu saco, pá. Tenta conversar com ele, tenta dar aquela red pill, como é que fala? Aqueles remédios que... Caralho, esqueci. Homeopático, de uma maneira homeopática, fala, olha, ó, cara, deve ser porque isso daqui, entendeu? Vai apresentando argumentos, fatos, vai devagar, tentando mudar um pouco a si mesmo e tentando ajudar as pessoas. Deixa eu contar uma pra você, rapidinho, uma pra você, pros ouvintes. Eu até postei um texto falando que quanto minha vida foi boa, tá sendo boa esse ano, é o melhor ano da minha vida. Graças a Deus. Deixa eu te contar uma rapidinho, uma pra você e pros ouvintes. Ó, pra você ver como é que você mudando você muda o seu mundo. Esse ano, depois que eu tive aquele problema contado no episódio Cilada, eu me fechei. Eu me fechei e falei, eu não quero mais xota esse ano. Aquilo não ali quero mais nada. Filme, hein? Aquilo ali dá pra fazer um filme. Ou você dá, um filme de comédia, mas dá. Filme. Aí peguei e me fechei. Ô Rex, a minha vida era sempre assim. Xota, aí tinha que gastar dinheiro pra caralho com mulher. Aí tinha que, às vezes, matar trabalho, matar aula de faculdade por causa de mulher, que a gente faz mesmo, você sabe disso. Aí eu ficava... Toda a minha vida foi isso que eu tô te contando. Xota, Aí perdi o emprego por causa de xota, eita. Aí faltava e tudo e tal. Só de aí deixar ano, de pensar em xota já melhorou não, muito. Esse ano, né? Eu peguei e falei, não quero mais. Chega, quero ver como é que vai ser diferente. Ô Rex, meu mundo é outra. Ô Rex, eu não vejo mais. Por exemplo, eu não tenho mais aquele tormento de eu estar sempre preocupado de por exemplo, assim. Nossa, tem que mandar mensagem. Nossa, mas tem que. Nossa, tem que. A cabeça fica muito mais. Mais limpa, né? Ou então assim, nossa, eu tenho que juntar dinheiro porque esse final de semana vai ter uma festa, eu quero conhecer uma gata, aí tem que deixar um dinheiro guardado porque pode ser que dê um motel. Acabou isso, filho. Isso, pra mim, isso. Agora... Eu falo isso no meu canal. Ou seja, o meu mundo esse ano mudou completamente, é isso que eu tô te mostrando. Meu mundo mudou, sim, entendeu? Total. E eu acredito que eu coloco isso no meu canal, que você quebrou o ciclo, né? Você quebrou esse ciclo de, não, tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra economizar, pra ir na balada, pra pegar mulher. Ou seja, isso era um ciclo vicioso. Você quebrou esse ciclo, né? Isso é muito forte. Isso pra um moleque jovem que tá entrando agora, se ele conseguir fazer isso, cara, isso muda totalmente o rumo. Mas primeiro tem que se fuder, porque senão o cara fica amargurado. Tudo primeiro bem. O ouvinte tem que ir. Nossa, mas se fundar mesmo em chota, em loucura, sim. Aí depois você sai, porque senão o cara fica amargurado. Eu conheço esse negócio de MGTOW, não... inclusive tem muita gente que critica, Rex. Eu quero que você faça uma autocrítica agora. Claro, todo mundo aqui faz uma autocrítica. O tio MGTOW fez autocrítica, então você vai fazer uma autocrítica sua agora, do fenômeno MGTOW. Tem muita gente que critica o MGTOW porque diz que são pessoas rancorosas, pessoas magoadas, pessoas amargas, de mal com a vida. Sim. E o que eu digo pra vocês é, olha só, eu contei um relato pra você agora, sem mágoa, não tem mágoa nenhuma. Ô Rex, não tem mágoa nenhuma. Foi um ano maravilhoso, tô feliz. Eu tô bem, cara, tô bem. Então o que você tem pra dizer sobre essas pessoas amarguradas, rancorosas? O que você pode dizer? Cara, eu acho que, primeiro, eu acho que as pessoas nesses movimentos sociais, ele, não só, acho que a humanidade em si, mas vamos mais pé no chão, as pessoas abraçam muito esse niilismo, né? Esse, ai, nossa, não vai dar nada certo, eu tô lascado, eu tô com, sei lá. As pessoas tinham que acreditar mais... Por que não em Deus? Eu acho que não é uma coisa ruim, eu acho que a religiosidade para uma pessoa, até psicologicamente, os psicólogos falam isso, que ter uma religião, independente do que for, meu, você pode bater um bando, você pode, meu, fazer o que for, você pode ser cristão, você pode ser evangélico, faz bem para você, entendeu? Acreditar um pouco em alguma coisa que vai te fazer bem, alguém que tá pensando em você, e eu acho que é muito bom a religião. Eu sou católico e eu acho que isso faz bem, entendeu? E segundo, eu acho que as pessoas têm que se autoconhecer, Nani, e não, acho que não se perdoar, mas eles, eu acho que é move on, você tá entendendo? Eu acho que independente, mano, se você perdeu tudo, pô, Hernani, você se fudeu pra caramba, mas você tá bem, cara, você deixou isso pra trás, você é melhor que isso, você quebrou esse ciclo de, lógico. Ai, nossa, é porque ela me fudeu e minha vida não vai dar, porque ela me fudeu, você tá entendendo? Cara, a gente tem que se levantar, né, você tá entendendo? O poço só tem saída por cima, então eu acho que eu acho que eu sou uma exceção, porque, por exemplo, eu sou MGTOW, mas eu discordo de algumas coisas do MGTOW, tanto que a gente vai falar sobre essa crítica, mas, por exemplo, eu sou jovem, eu não vou falar tanto jovem, porque as pessoas podem, eu quero manter ainda o ghosting, assim, e o que acontece, eu sou jovem, então eu não tomei muito, quer dizer, tomei não no sentido de relacionamentos, eu tomei no cu em outro sentido, não, sim. Tomei no cu, mas a vida bate, você tá entendendo? Sim. E então eu sou privilegiado, então assim, eu não tive muitos namorados que me traíram, por exemplo, eu nunca tive isso, você tá entendendo? Mas eu tive outros problemas e tal, e eu lidei com isso, e eu perdoei não, até porque ninguém me fez mal, mas eu tô de bem, você tá entendendo? Eu superei isso, as pessoas têm que superar isso e tem que entender que a vida se a gente não for melhor, a gente tem que ser melhor que isso, você tá entendendo? Senão você não segue a vida, cara. E as pessoas querem que a gente não... As feministas não querem que a gente seja melhor. As pessoas de esquerda que são filha da puta, que querem que implantar essa ditadura aí que tá tendo na Venezuela, em Cuba, etc. Querem que a gente se foda mesmo e que eles tomem o poder, que a gente morra. Entendeu? Um monte de gente quer nosso mal. Então isso tem que ser uma força pra gente acordar e falar, não, eu tenho que mostrar, eu tenho que debater, eu tenho que lutar. Então, é basicamente isso, entendeu? Né? E qual que é a autocrítica que você faz agora sobre o movimento? Cara... Putz, tanta autocrítica. Primeira, vou tentar fazer duas, dois pontos. Eu acho que a primeira é a comunidade brasileira MGTOW. Eu sou MGTOW, vamos colocar assim, leve, mas eu não gosto dessas questões, mas eu me considero MGTOW porque não tem como hoje ter um relacionamento, essa é a minha visão. Não tem como, a mulher moderna tá muito intoxicada, não dá, os pensamentos são todos de um mindset feminista, de esquerda, marxista até diria, mas... a primeira seria, não vá pelo ego. Eu tô vendo muitas personalidades surgindo no MGTOW que elas são praticamente escancaradas, egocêntricas. Elas são um personagem de si mesmo, você tá entendendo? Pessoas que se consideram macho alfa, que comeu todo mundo, toda hora fala... Olha, eu não sei se você vai cortar isso, mas tem um cara aí, você já entrevistou? O cara fala... sou Beltrano. E tem outro cara que, tipo assim... Eu vou ter que censurar isso. É, porque ele matou quem é, né? É, tô ligado. Porque, é, meu, tem caras que você olha e fala, meu, isso daqui não é real, você tá entendendo, Hernani? Porque, tipo assim, o seu programa, ele é real, você tá entendendo? É você, Hernani Carreira, que se fudeu, é você. Não é um personagem, você tá entendendo? Não é... Isso, é. E eu acho que é, a gente não pode fazer isso, não pode fazer o personagem. Tem que ser, olha, esse sou eu, é, por exemplo, eu sou o Rex, do Mente Masculinas, é minha vida, tudo que eu penso, eu vou colocar no meu canal, no meu Facebook, no meu... minhas outras redes sociais, mas até agora só Facebook e YouTube. Mas a primeira é, não se torna um personagem em si mesmo. E a segunda, cara, eu acho que... Puta, é difícil, porque tem tanta... O mental é muito pessoal, né? Então cada pessoa acaba... Eu acho que a gente também não pode extrapolar muito no sentido de debate. A gente tem que começar leve. Tem muito cara que chega e fala, não, eu acho que mulher não tem que votar. Porra, isso não... Meu, você chega isso pra uma pessoa num debate público, Hernani, né? Você fudeu, você tá entendendo? Mesmo cara... que tenha alguma lógica, mesmo que o seu discurso tenha alguma lógica, mas exatamente. É uma coisa tão absurda que se você chegar, você vai perder a discussão. Exatamente, o debate, eu vi vídeos sobre essa questão do debate, sobre o voto feminino, de o sufragismo, baby. O debate é ok, você dando sobre o voto feminino, que sempre vota pra esquerda, mãe solteira, o voto é ok, mas você, imagina se chega numa universidade, vamos colocar uma universidade de, mesmo de direito, ou uma universidade que é, abre aspas, que não é de esquerda, não é de humanas, vamos lá, exato. Os caras vão olhar e falar, pô, esse cara não quer que mulher vote, quer que cara vote, é maluco. Vai, é, vote, volta pra Idade Média, só vai poder votar gente que é rica, tá entendendo? Gente que tem terra, tá entendendo? Eles fudeu. Então calma, tem que chegar. Igual, querendo ou não, a gente tem que bater palma pra algumas coisas. As pessoas de esquerda são ótimas pra trazer as pessoas pro lado delas. A gente tem que fazer a mesma coisa, tá entendendo? Então, olha, a primeira seria não se torne um personagem de si mesmo, seja você, não. Você vai ter que censurar aquilo. Ai, que merda, eu não queria. O cachorro até latiu pouco, né, bicho? Mas tá bom. Mas... A primeira é não se torne um personagem em si mesmo. Seja sincero com você e com as pessoas que estão te ouvindo. É isso que o Hernani faz, é isso que eu tento fazer no meu canal. E a segunda é... Vai com calma, cara. Seja sóbrio. Meu, mude você primeiro. Se autoconheça, se autocritique. E depois... Isso o Olavo de Carvalho fala, tudo bem que o pessoal de Miguel também não gosta muito dele, mas o Olavo fala isso. Só passe pito nos outros, que é... Só dê tapa na cabeça dos outros. Só tenta dar um conselho pra pessoa quando você tiver, meu, idade suficiente pra fazer isso, entendeu? Eu sou jovem, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar num moleque de 15 e falar, ó, tem que fazer isso daqui, hein? Porque eu também não sei, você tá entendendo? Tá então, todo mundo perdido. É, então tem que ter calma. É, exatamente, tá todo mundo perdido pra... E a gente tem que debater as ideias pra se encontrar um pouco. E os movimentos masculinistas estão aí pra gente se encontrar um pouco, você tá entendendo? Só que a gente tem que... Foi o que eu falei, essas duas autocríticas. Não se torna um personagem em si mesmo. E a segunda seria debate de uma maneira sóbria. Eu acho que essas duas autocríticas. Bom, a sua expectativa aí pra esses 4 anos aí de governo Bolsonaro, o que você tem pra dizer? Olha, bolsomito... Bom, eu gostei, eu fiquei muito feliz, calou a boca de muito jornalista filha da puta, porque, meu, o que tem jornalista filha da puta tá grande. Eu discordo de poucas coisas dele, desse governo. Eu acho que vai ser um ótimo governo. Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa muito boa. Eu acho que ele é um humano muito bom. Eu acho que ele é um cara muito humilde. E eu acho que ele vai tentar transparecer isso no governo dele. E eu acho que vai ser... Se, ele pode ser o melhor presidente do Brasil, na minha opinião. Eu acho que ele pode ser um dos melhores. Eu discordo desse ministério que ela deu pra essa moça da Maris Alves, né? Eu vi essa moça falando sobre a lei da alienação parental, que eu discordo algumas coisas sobre isso. Mas, meu, ela foi abusada, né, Hernani? Você tava vendo isso? Ela foi abusada dos 6 aos 10 anos. Sim. E o pessoal tava tirando, o pessoal de esquerda, jornalista, o Globo, o pessoal do Twitter famoso, assim, verificado, tirando sarro disso. Meu, tirando sarro de abuso, tá entendendo? Tipo assim, com pessoa de direita pode, agora com Marielle você não pode fazer uma piada, tá entendendo? E tanto que o pessoal começou a zoar a Marielle de novo no Twitter, né? E, bom, eu acho que eu tô otimista, eu sou um cara otimista. Eu acho que se a gente souber debater, souber o masculinismo, só, não só o masculinismo, mas as ideias em prol do homem, pró-homem, né, amor? Eu sou a favor dos direitos dos homens, né? Tem tanta política mulher política falando, sou a favor dos direitos das mulheres, e eu sou a favor dos direitos dos homens. Uhum. A gente tem muito pra crescer, cara. Eu acho que se a gente for de um debate sóbrio, não querendo mudar o mundo, não achando que vai ter um apocalipse, tanto que tem muito mental que acha que vai ter uma ditadura, cara... Não, cara, tem como mudar de uma maneira democrática. A democracia é muito importante, querendo ou não. Isso, né, não. Eu tenho muitas autocríticas aos movimentos, mas eu tô muito otimista e eu acho que o Bolsonaro tem como ser um dos, se não o melhor presidente do Brasil, né? Agora a última pergunta. Você tá na geração neném, né? Neném, né? Não é? Tá sem trabalhar e sem estudar, né? Olha, Hernan, eu tô raspando com a unha, velho. Mas por que que aconteceu que você tá sem trabalhar e estudar? Conta aí. Cara, não, olha, estudar, eu tô estudando bastante, cara, pela internet, né? Eu acho que esse negócio de faculdade, bicho, faculdade é só um adendo, mas, enfim, eu tô neném, porque, assim, acho que faz um ano que eu tô parado, eu tava trabalhando com o pessoal da minha família, porque eu tinha, deu uma merda do caralho, minha família é também problemática igual a tua. Sim. Tá entendendo? Eu tenho o mesmo problema que você, de mãe e tal. O que acontece? Não que eu seja frustrado com a minha mãe, tá, gente? Não, não, sim, já acha que Miguel é frustrado com mulher, nada disso, né? Mas, cara, eu tava trabalhando com um parente, né? E aí, acho que eu posso falar isso. O que acontece? Eu tava trabalhando com esse parente e a amante desse parente trabalha lá também. Sim. E ela começou a não gostar de mim. Ela chegou no chefe, né, que é o meu parente, e falou, ó, esse fulaninho aí tá estranho. Aí, o cara veio na minha goela. Rodou. Ixi, e do jeito que o cara manja não, o cara rodou. Que cara otário, hein? Ah, é um parente, minha família é complicado, viu, né? E aí eu tô procurando agora emprego pra caramba, tô tentando... Afinal do ano bomba, caramba. Então, eu tô procurando aí, cara, porque é foda, né, Hernani? Você concorda? Meu, os caras rastreiam... rede social, os caras fazem um monte de... É foda, né? Você sabe não, que... mas você não tem como, não. Você tá muito secreto. Se Deus quiser, mas... você tá entendendo, tipo... E fora que eu sou jovem, então, meu, não sei... Eu vou ter que trabalhar com bagulho empacotador, essas coisas, entendeu? Opa! Eu trabalharia de boa, você tá entendendo? Mas tá foda, cara. E fora a faculdade, né? Eu não tenho nada que me interesse, cara. Vou ficar lá 4 anos pagando, fazendo... Meu, o quê, velho? Eu não tenho interesse em nada de exatas, você tá entendendo? Entendi. E, meu, eu sou mais de humanas. Meu, humanas eu tô lascado. Se eu vou chegar lá numa faculdade, sei lá, de história ou algo do tipo, os caras vão comer minha... os caras vão comer meu couro, velho. Entendi. Tá, bom, faz mais um merchan aí seu aí pro pessoal ir lá conhecer o seu canal, que é bom. Bom, gente, eu sou o Rex do Mente Masculinas. Muito obrigado por, né, dar essa visibilidade. Você tem que valorizar o programa do Hernani, viu, seus viados? Para de encher o saco. Bom, se o Hernani, meu, quiser me chamar pra outros, qualquer programa, eu tô aqui. Você é um cara, gente boníssima, cara, eu te adoro. Posso até, os caras vão falar que eu sou gay, mas não sou. Hernani, cara, eu te amo, cara. Eu realmente acho. Ai, ai, ai. Você me ajudou muito, seus podcasts me ajudam muito, cara. E, bom, meu canal vai estar na descrição do YouTube, tá? Eu vou comentar nesse vídeo. E eu quero falar com você, tá ligado? Eu quero conversar sobre assuntos da cultura pop, das coisas que acontecem, falar sobre as questões do homem. Eu quero falar, se você é homem, cara, e se você quer ouvir coisas que você acha que você precisa ouvir, vai no meu canal, cara. Eu acho que é um lugar que você, assim como o podcast, né, você não vai se sentir num ambiente hostil. É isso que eu quero fazer com o meu canal, e é esse o meu canal, Mentes Masculinas. E agora eu vou te dar uma missão, cria um Twitter... Porque lá no Twitter precisa de muita gente pra fazer a resistência nossa lá. Opa, cria um Twitter e é bom que vai divulgar você. E você entra nas tretas lá e aí vai divulgar o seu canal, o povo vai conhecer. Cria um Twitter depois dessa entrevista aqui e vai pra lá. Então, eu já tenho um Twitter, mas eu uso só pra divulgar. Você acha que eu tenho que meter minha cabeça nas tretas mesmo? É bom. Pra Deus, os caras derrubar os bagulho, porque Twitter, Facebook é tudo, meu, tudo de esquerda. Esse Zuckerberg aí, esse cucão aí. É. Eu vou ter que censurar isso também, cara. Ai, ai, ai. Não, mas desgraçado, derruba as páginas tudo, mano. Tem página de funk, putaria, de pegar pedofilia, o cara não derruba. Agora, página de direita tranquila não derruba nada, né? Os caras é foda, bicho. Mas eu tenho receio disso, só isso, né? Mas eu vou começar a divulgar mais, vou começar a trabalhar mais. E sim, eu quero que meu canal cresça, mas, querendo ou não, eu acho que o nosso círculo ainda tá muito fechado, né? Então eu acho que crescer muito, assim, igual não, seu podcast... Não, mas vai se abrir. Nós estamos fazendo a nossa parte, vai dar tudo certo. É isso aí, valeu e falou! Despede direito, Asno. Falou, gente! See you. Bom, gente, tamo aí, terceiro último bloco aí do Alô Ouvinte. Hoje eu trouxe um ouvinte aí pra vocês, pra debater um assunto muito delicado. Eu sei que vai ter gente que vai ficar ofendida, mas eu vou provar pra vocês que eu entendo do assunto. É, apesar de eu ser caipira, eu vou contar pra vocês, tem um lado de mim, um lado secreto meu, sem ser gay, que vocês não conhecem, vocês vão descobrir. Apesar que tem muitas coisas aí que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Mas tem um lado meu, porque teve um período que eu estudei e eu vi na prática, é por causa de um curso superior que eu fiz, é, o empreendedorismo brasileiro. Eu tenho muita história pra contar e hoje eu tô trazendo um cara aí que desce muito pau nesses picareta, vigarista, é, empreendedor de palco aí, é o ouvinte aí. Você quer usar um nome fictício ou você quer usar o seu nome real, ouvinte? Você que escolhe aí. Pode ser o meu nome fictício mesmo. Olá a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar participando aqui do Sociedade Primitiva. O seu nome fictício é Eliseu. Isso, Eliseu. Ô Eliseu, deixa eu falar uma coisa pra você. Antes de tudo, pra começo de conversa, vai Sim. ter ouvinte que vai ficar falando que nós é comunista, socialista. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu, Hernani, tenho um horror de comunista, não suporto comunista. Tenho um horror de socialista. Tenho um horror de negro de esquerda. Só músico. Músico, porque a música é de esquerda, não tem jeito, isso aí vai demorar pra mudar. Sim, mas, sim. Tirando isso aí, eu tenho um horror de comunista, eu tenho um horror de socialista. Só que eu sou um cara que eu vou conversar com você sobre esse assunto. É, eu também não aceito esses picareta aí que fica falando com papinho que a sua vida vai mudar, é, que é só você juntar aí, é, R$1 por dia que daqui 20 anos você vai estar bem andando de BMW e morando numa mansão. Vai tomar no cu. Outra coisa, a gente vai falar sobre esse muito assunto. Eu tenho muita coisa pra falar com você, Eliseu. Tem muita coisa. Uma das coisas que eu quero falar com você, Eliseu, é desses fé da puta aí que fica falando assim, papinho assim. Não, porque se você deixar de comer pão todo dia, vou dar um exemplo só aqui. Se você deixar de comer pão e tomar café com leite todo dia, você já economizou R$2. Agora você pega esses R$2 e junta que daqui 20 anos você vai andar de carro chique, de carro importado e mansão. Vai tomar no cu. Sabe por que isso é uma picaretagem? Porque o cara, às vezes, o café da manhã é o que dá ânimo pra ele. Vamos supor, tô dando um exemplo aqui. Exato. Então aquele café da manhã é o que dá ânimo pra ele, é o que dá alegria pra ele. Aí chega esses fé da puta e corta o prazer do cara. Quer dizer, o cara, exato, não pode ser feliz. O cara, pra juntar dinheiro, não pode ser feliz. Você entendeu como é que é fé da puta o negócio, Eliseu? Sim, é picaretagem pura isso daí, cara. A gente vai falar sobre isso é picaretagem. Mas fala pros ouvintes, você não é comunista, porque senão os ouvintes vão ficar bravos aqui. Você é comunista, não, Eliseu? Não, não sou comunista, não sou socialista, não tenho nada com isso daí. Só que você não aceita as picaretagens, igual eu, não é isso, Eliseu? De forma alguma, eu não aceito essa picaretagem. Inclusive, se você autorizar, a gente vai falar nome aqui, entendeu? Não, toma cuidado aí, porque senão não, aí dá B.O. Pega leve, vai leve, vai devagar. Beleza, mas tem muito cara picareta, tem muito youtuber se promovendo, falando pro cara lá, você consegue juntar aí R$30 por mês, aí você guarda esses R$30 que vai juntar com mais R$30 do próximo mês, e daqui 30 anos você vai ter uma fortuna, você vai ter isso. Cara, é picaretagem pura. Ô Eliseu, tem uma postagem, sim, sua, que eu achei, sim, genial. Se você quiser, você pode até falar o seu nome que você usa lá, fictício, pro povo achar, porque é legal o povo ver as suas postagens. Eu acho que você tinha que ter mais gente olhando essas coisas que você posta, porque você posta muita coisa interessante. Eu achei interessante, eu nem conhecia você, eu vi suas postagens e achei interessante, chamei você aqui pra conversar. E aí você é ouvinte do programa, então aí ficou mais legal ainda. Deixa eu falar pra você, Eliseu. Eu vi uma postagem sua que eu achei, assim, de tirar o chapéu. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês, vamos lá. Uma das coisas que eu queria falar. Você falou o seguinte: que tá saturado desses picaretas falar o seguinte, que é pra você ter uma vida de merda. Inclusive, você até falou, nesse sentido, você falou que você é até contra o pobretão. Você falou que você é contra as pessoas que incentivam o povo a ter uma vida de merda, comendo merda, vivendo uma vida de merda, pra que daqui 20, 30 anos fique rico. Você disse que isso é picaretagem. Você fala mais sobre esse assunto aí. O que você pensa sobre isso? Sim, sim. Acontece que é da seguinte forma. Eu vou tentar explicar isso, né? De uma forma que bem rápida aqui pro ouvinte entender. Nós temos que economizar, né? Obviamente, você trabalha, você não, as suas despesas não podem superar a sua receita, você tem que economizar. Mas acontece que esses picaretas, né, eles ficam com aquele, com aquela, digamos, com uma baixaria, falando para as pessoas: ah, você precisa economizar o máximo, você não pode gastar, você tem que parar de dar rolê, você tem que parar de tomar o seu café no Starbucks. Na minha cidade nem tem isso aqui, mas enfim. E acontece o seguinte: com as suas despesas, você consegue cortar elas. E quanto mais você corta, chega um limite ali que você não consegue cortar. Aí se você não toma a cerveja que você quer tomar, se você não toma aquele cafezinho, se você não vai comer um lanche que você tem vontade, cara, você vira um infeliz. Você não tem felicidade, você não tem ânimo, você não tem... Aí o que adianta o seu dinheiro daqui 20, 30 anos, cara? Exatamente, se hoje você vai viver aí economizando, simplesmente economizando, viver no inferno, você trabalha, estuda e você não vai usar o seu dinheiro pra comprar as coisas que você gosta, né? Que você gosta, não digo ser um consumista, aquele cara que não pode ver e já quer comprar, mas isso aí tem muito a ver com o marketing, né? Que é os caras que, tipo, induzem, eles conhecem, a gente induz a gente a comprar isso escancaradamente, né? Eu acho isso um absurdo, entendeu? Você cortar, você diminuir todas as suas despesas, não comer nada que você quer, não comprar nada, não comprar um jogo que você quer, porque chega uma hora que você vai direcionar tudo isso que você tá guardando, isso em forma de raiva, ou você vai descontar em alguém, ou você vai lá e vai fazer no meu caso... Puta que o pariu, Eliseu, puta que o pariu, você tocou na ferida certinha, cara. Você sabe que eu tava fazendo uns estudos práticos, eu tava experimentando meu corpo pra, sim, ver... as coisas, pra entender as coisas. Ô Eliseu, você sabe o que eu notei? Que quando eu corto o açúcar, eu fico com mais vontade de fumar. Quando eu corto o cigarro, eu fico com mais vontade de gozar. Quando eu corto o orgasmo, masturbação, tudo, eu fico com mais vontade de comer açúcar. Ou seja, é como se o corpo, de alguma forma, gritasse por alguma coisa. E, sim, tipo assim, eu acho que é meio que uma utopia. Apesar que o pessoal lá da Idade Média conseguia, né? Parabéns pra eles. Mas a privação de prazer, eu acho que é meio que uma utopia. Porque sempre o corpo vai gritar por alguma coisa. É desesperador, você entende esse conceito? Sim, cara. Vai, digamos que, criando um acúmulo, né, em você. Você vai cortando as coisas que você mais gosta de fazer, coisas que você gosta de comer, você deixa de sair. Chega uma hora, você vai estar muito estressado e o seu corpo, ele vai direcionar tudo isso. Assim, eu costumo dizer que é um monstro que você construiu dentro de você. Você vai pegar e vai direcionar isso para alguma coisa. E, na maioria dos casos, são pessoas que elas vão lá e vão comprar alguma coisa, sei lá, ela vai no shopping e gasta lá, sei lá, R$500. Aí já não é bacana, né, também. Aí já não é legal, né? Vamos. Não, mas a gente não ser justo, a gente tem que ser justo, quer dizer, esses caras são picareta, mas também o cara gastar com impulso também não tá certo, caralho. Sim, então, mas isso às vezes acaba acontecendo, Hernani, pelo que o cara, ele vai criando dentro dele, economizando, simplesmente trabalhando, aguentando o saco de chefe. E aí o cara com esse negócio de precisa economizar porque eu preciso ter uma vida boa, eu preciso... Se é para uma causa específica, assim, digamos, né, tudo bem, eu vou maneirar um pouco com isso daqui, porque eu vou comprar tal coisa, tudo bem, assim, a gente dá para relevar. Mas se você é aquele cara extremo que economiza centavo por centavo, não gasta nada, não come aquilo que você tem vontade de comer ou comprar, uma hora você vai direcionar tudo isso que você tá construindo dentro de você em alguma coisa. O cara vai, ele compra uma televisão, ele compra alguma coisa do tipo, assim, entendeu? Ô Elisa, vamos voltar lá no assunto, porque esse assunto eu tenho muita coisa pra falar. Outra crítica que você fez é sobre a questão do empreendedorismo de palco. É o pilantra que nunca abriu porra nenhuma, nunca fez merda nenhuma e quer subir no palco e quer ensinar os outros a fazer, a acontecer. O que você tem pra dizer desse povo aí? Então, Hernani, isso daí é um caso, cara, que, olha, eu fico muito revoltado, principalmente com aquela menina lá. Sim, sim. Você sabe quem que é, né, que pra mim ela é a famosa grávida de Taubaté do empreendedorismo, né, porque ela é uma pilantra. Não, ela fala é pilantra. Ela fala que ela tem... Mas que ela trabalhou trabalhou na Microsoft, que ela trabalhou... E ela vende... muito material, tem muito nego que paga caro pra assistir a palestra dessa pilantra, entendeu? Ela fica se promovendo com mentiras, atrás de mentiras. Tem um outro safado aí também, inclusive tem alguns youtubers também que eles pegam um assunto bem pequenininho, eles gravam lá 15 minutos de vídeo lá só pra ganhar com os AdSense e só falando essa baixaria aí, economize R$30... dicas de empreendedorismo. Você sabe o que me irrita? Não é, olha só, Elisa, vamos conversar. Tem uma coisa que me irrita mais do que isso que você tá falando. Sabe o que é? Eles ficam com aquele sorriso e com ar de superioridade. Isso me irrita fora do sério. Tipo assim, a pessoa não vai falar pra você, não chega assim na boa, olha, Zé, eu acho que você poderia fazer tal, tal, tal coisa. Não, chega com aquele ar de superioridade. Tipo assim, eu vou ensinar você, Elisa. Aí chega assim, gente, nós temos um método revolucionário. Tipo assim, o seu Zé da padaria sabe empreender muito mais do que essa criatura. E ela fica lá, não, mas nós vamos ensinar o método revolucionário. Sim, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu com esse ar de superioridade, cara. Vai merda, nunca abriu uma carrocinha de cachorro quente, rapaz. Barraca de pastel, nunca abriu nada disso. Inclusive aquela pilantra lá, ela só tem empresas que nunca existiram. Ela fala de empresas que nunca existiram. Ela nunca abriu uma barraquinha de pastel. Ela é uma verdadeira pilantra. Ela, e se encontrar essa indústria, como eu sempre costumo escrever sobre isso, por aqui, pesquisar sobre isso, tava aparecendo aqui pra mim agora há pouco algum evento que vai ter no Brasil sobre isso, que vai vir só uns caras foda aí, que dono de não sei o quê, que abriu não sei o quê, que é simplesmente uma indústria, o que eu chamo tipo, de uma indústria da autoajuda e do empreendedorismo, onde aqueles caras, as pessoas vão pagar lá, sei lá, R$600 pra entrar num evento, pra depois chegar lá e comprar livro de 80, simplesmente com aquele sonho vendido de, eu nunca... Você consegue ser um empreendedor de sucesso, você consegue alcançar os seus objetivos, seus sonhos. Não que a pessoa não consiga, óbvio, mas fica essa corrida de ratos falando pra pessoa, olha aqui, você vai conseguir ler esse livro. Sabe, cara, isso me irrita muito. Ô Eliseu, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muita coisa pra falar, cara. Não sei se o tempo vai dar. Eu tô indo mais rápido que consigo aqui. Eliseu, outra coisa que eu tenho pra te dizer. Eu fiz um curso, só que eu não formei, uma faculdade que envolve empreendedorismo. E eu fui pra rua conhecer quem é o empreendedor brasileiro, tá? Eu fui pra rua pra conhecer quem que é o dono de padaria. Fui trabalhar em padaria pra conhecer, por interesse. Fui trabalhar em Lava Rápido, já contei essa história aqui no programa. Ganhava R$30 o dia pra conhecer, pra ver quem que era o cara. E eu só quero te falar algumas coisas, tá? O sim. Governo explora o empreendedor? Explora sim. O governo é filha da puta, sim. Mas eu já falei aqui no programa. Inclusive tem gente que acha que isso é coisa de esquerda. Não é, gente. Isso é coisa de vida real que eu tô falando pra vocês. Eu vi o empreendedor brasileiro. Ele é explorado? Ele é. Mas muitos deles são filha da puta sim também. Eles não são santinho, não. Eles pra pegar um baiano, um coitado de um baiano, um coitado de um cearense, e querer pagar 10 conto pro cara trabalhar o dia inteiro, pra eles é uma maravilha, eles fazem sem pensar. Sim, é muito vantajoso, realmente isso acontece. Ô, Eliseu, eu sei de uma história de um dono, de um síndico de condomínio. Essa história é real, Eliseu. Isso aconteceu. Ele pegou um baiano, trouxe lá e falou: nós vamos arrumar a sua vida. Você tá aí na merda, aí na Bahia, tá desempregado? Vem aqui pra São Paulo que nós vamos arrumar a sua vida. Aí veio, botou o baiano numa casinha de fundo do condomínio. Quer dizer, morando no trabalho. Ele não tinha folga nunca. O dia, todo dia trabalhando, porque morava no trabalho. O dia inteiro trabalhando. E tal, e tal. E o baiano ficou o primeiro mês nada de pingar dinheiro. Só o almoço e a janta. E a casa de graça. Segundo mês, nada de dinheiro. Aí no terceiro mês, o baiano não aguentou. Chegou pro síndico e falou: mas vem cá. Eu tô aqui já 3 meses. E aí até parece que o baiano até usou uma desculpa. Falou: tem que mandar um dinheiro lá pra terrinha. Como é que nós vamos fazer? Aí o síndico pegou e falou pra ele: ué, mas, pera aí. Eu trouxe você aqui pra te dar uma oportunidade. Você tá morando aí na boa, não tá pagando aluguel, você não tá pagando comida, tá morando na boa, tá com o bucho cheio. Quer mais o quê? Aí o baiano falou: não, desse jeito não. Então desse jeito aí o senhor fala o seguinte: o senhor paga minha passagem que eu quero ir embora. E fez o síndico pagar a passagem dele e ele foi embora de volta pra Bahia. Porque, quer dizer, esse é um empreendedor brasileiro. Você tá entendendo, Eliseu? Então quer dizer o seguinte: o governo explora, mas o empreendedor brasileiro também tem muito filho da puta, sim, cara. Filho da puta, canalha, mau caráter, que quer pagar R$20 pro cara trabalhar na obra o dia inteiro, você entendeu como é que é? Cara malandro. Isso é errado demais, cara. Tem muito empreendedor, não digo nem empreendedor, mas tem muito cara que é dono de mercadinho, dono de padaria aí, ou até mesmo de cara que trabalha em construção, que quer explorar essas pessoas que vêm de fora, cara, e isso é sacanagem, né? Só que falar isso não é ser comunista, Eliseu, falar isso é ser justo, não é, não é porque a gente é comunista. De forma alguma, concordo absolutamente com você, mas de certa forma, o empreendedor brasileiro, ele tem diversas dificuldades, né? Muita burocracia, e o trabalhador, ele também tem, digamos que, talvez até um excesso de privilégios. Não é à toa que o atual presidente eleito, Bolsonaro, ele quer cortar alguns direitos, porque o empreendedor, ele tem receio. Muitas empresas deixam de vir aqui pro Brasil por causa da CLT, por causa que é um negócio muito abusivo, onde o cara, qualquer coisa, ele processa, ele vai lá, ele ganha a causa, a empresa é obrigada a pagar coisa em cima de coisa, processo em cima de processo, né? Mas isso não justifica o fato deles explorar essas pessoas que vêm de fora. Muitas das vezes, essas pessoas muito conservadoras, que vêm de muito longe, do Nordeste, pessoas leigas, eles vêm pra cá e querem se aproveitar dessas pessoas. Isso é sacanagem também de muito, digamos aí, que empreendedor brasileiro. E outra coisa, aí quando tem palestrinha, aí fala que o empreendedor, nossa, o empreendedor é um santinho, é um anjinho, gente, o empreendedor é um anjinho. Aí você vai ver na prática. Eu conheci uma dona de uma padaria. Eu tenho muitas histórias, mas mais uma pra você. Dona de uma padaria. A mulher era tão fé da puta, Eliseu, que quando o funcionário ia no banheiro e demorava um pouquinho, ela ia no banheiro e o banheiro dela é daqueles que a porta não vai até o chão. A porta vai até só a altura da canela. A porta do banheiro. Só vai a altura da canela. Você acredita, Eliseu? Você é sério. Ela abaixava. Pra ver se a pessoa tava com as calças riadas. Se tava com as calças riadas, tava cagando, normal. Agora, se a pessoa não tava com a calça riada, ela sabia que o cara tava fazendo o quê? Tava no celular. Tava sentado no vaso do celular, porque não tá com a calça riada. Tá fazendo o quê? Tá sentado. Ali, ela já juntava aquilo pra fazer a demissão no final do mês. Quer dizer, o empreendedor é santinho. Sacanagem, cara. Oh, que isso, pô. Você tem história também de patrão filha da puta? História de patrão filha da puta? Então, Hernani, agora sim, cara, não tô lembrado, cara. Não tô lembrado, mas eu já passei por diversas situações, sim, no trabalho. Mas, assim, de ter um cara que me prejudicou, assim, digamos assim, agora sim, não tô lembrado, cara. Agora eu queria que você fizesse um comentário, Eliseu, sobre... Inclusive, eu comentei isso com o Felipe. Por favor, Eliseu, toma cuidado com o que você vai dizer, porque senão eu vou ter que censurar. Sim. Eu falei com o Felipe do Apenas Um Cara Cast sobre esse caso. Esse caso me revolta muito. Três playboys, muito bem de vida, gravaram um vídeo pedindo dinheiro pra abrir um restaurante. O nome desse restaurante era Zebeléu. O senhor conhece essa história? Restaurante? Não era hamburgueria, não, né? Hamburgueria. Hamburgueria. Pediram dinheiro e no vídeo eles falaram assim, um deles lá falou assim, o falou assim, não, sua história aí da hamburgueria nasceu do seguinte, e com aquele ar de superioridade que eu tô falando pra você. Sim. Isso aí nasceu do seguinte, essa ideia nasceu do seguinte, nós estávamos fazendo um cruzeiro pela Escandinávia, nós passamos toda a Escandinávia. E aí a gente decidiu abrir essa hamburgueria. Quer dizer, os playboy tem grana pra ir lá pra Escandinávia e quer pegar dinheiro dos coitados brasileiros fudidos, raspando com a unha pra montar hamburgueria, pedindo caixinha, pedindo vaquinha online. Isso é uma vergonha, Eliseu. Isso é uma vergonha, cara. Não é possível um negócio cara. Eu não soube tão profundo sobre isso, mas eu sei que eles pegaram... sei lá, uma pessoa normal, ela iria, sei lá, pegar um empréstimo com o banco, ela ia tentar juntar recursos de outra maneira para abrir o restaurante, né? Mas esses três picaretas, eles fizeram exatamente isso, né? Eles pediram dinheiro para as pessoas para eles poder abrir essa hamburgueria. E se eu não me engano, essa hamburgueria foi completamente um fracasso, né? Foi, fundou na hora, ninguém pôs dinheiro. Essa pessoa que você falou aí, ô Eliseu, essa pilantra aí, que eu não sei quem que é, deve ser uma pessoa fictícia que você inventou aí, ela só leva no cu, eu não sei quem que tá comprando as coisas dela, porque já tá desmascarada, já tá provado por A mais B que é pilantra, eu não sei quem que são os otários que estão comprando. Olha lá se ela não inventa, que empreendedor faz isso também, viu? Mais uma coisa de empreendedor, eles falsificam o número. Ó, gente, o negócio tá sendo um sucesso. Puta que pariu. Aí gera aquele burburinho falso, fictício. Olha lá se ela não tá fingindo que tá por cima, mas na verdade ninguém tá comprando essas merda aí, porque ela já está desmascarada, senhor Eliseu. Sim, só que ela é muito esperta, né? Ela está desmascarada, só que ela pega a verdade que muitas pessoas dizem. Inclusive tem um youtuber que se chama... que ele desmascarou... Não, cuidado, sim, você foi desmascarado. Ele desmascarou, né? E só que aquela pessoa, ela acaba pegando a verdade que as pessoas sabem sobre o fracasso dela. Ela pega essa verdade, ela dobra toda essa verdade, ela coloca dentro da mentira dela. Ela fala muito bem, ela é muito persuasiva e ela fica se esquivando infinitamente disso, entendeu? As pessoas provam aí que ela desmascara ela, que ela é uma picareta, só que ela acaba desdobrando todas as situações e acaba meio que sobressaindo de todas elas. Ela é picareta de verdade, cara. É, o que eu acho foda nela e nos outros empreendedores é que como que o cara... inclusive tem um rapaz que chama Paulo, já participou aqui, ele falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Tem um site que o pessoal de faculdade usa, chama... agora eu esqueci o nome, eu não sei se é blá blá blá generator, se é embromation generator. Tem um site na internet que o pessoal de faculdade usa, que ele gera palavras aleatórias que formam frases que não chegam a lugar nenhum, sabe? Procura depois que você vai ver. Ele fica assim, por exemplo, você clica lá e você fala assim, qual tema você quer? E aí ele gera um texto pra você que não leva a lugar nenhum, mas é pra você usar em faculdade pra enrolar. Às vezes você precisa encher um trabalho, então você pega e põe uns textos desse pra enrolar. Só que o texto não leva a lugar nenhum, porque o texto é gerado num site. Ele usa um script aleatório. E a impressão que a gente tem é que esse povo usa isso na vida, porque as conversas deles não chegam a lugar nenhum. Às vezes é uma pergunta objetiva, Eliseu. Chega pra você assim e fala assim, Eliseu, como que eu faço pra estar formado daqui 4 anos? Essa pergunta é simples. Eles conseguem dar uma volta, Eliseu, lá na puta que o pariu e não chega a lugar nenhum. Não, tipo assim, chega em lugar nenhum. Mas pra você tá formado. Vamos dar um exemplo aqui da formatura. É, mas você tá formado aqui 4 anos, você tem que analisar. Como que vai estar o cenário? Aí fica, e fica, e fica, e vai, e vai, e vai, e vai, no final você não foi lugar nenhum. E aí você fica com vergonha, porque você fica achando que você é burro, não entendeu? O que que o povo faz? Bate palma. Sim, e eles falam isso de uma forma com aquela superioridade e com aquele linguajar todo para parecer intelectual e ficam enrolando com palavras bonitas, entram histórias, são muito inteligentes e picaretas também nessa parte, Hernani. Outra crítica que eu vi você fazer é, foi, não falo o nome, você falou que tem um outro grande picareta metido em empreendedor brasileiro. O que, que você tem para dizer, sem citar nome, sem citar nada, desse outro picareta? Esse eu não conheço, tá? Não conheço, não sei nem quem é. Então, esse outro picareta, ele é só mais um aí vendedor de sonho, né? E ele usa, assim, digamos que uma tautologia retórica. Ele tem lá assunto lá, não digo apostila, mas alguma coisa, livros de empreendedorismo que é dele. E ele acaba pegando isso, ele inventa todo ano um monte de conteúdo de empreendedorismo. Às vezes eu acho que ele pega só as coisas, só troca, inverte as palavras, ele vende e as pessoas acabam comprando. E todo dia ele tá na internet, ele tá no YouTube, tá ganhando dinheiro com AdSense. E esse cara aí é outro picareta que fica vendendo sonho barato com esses livros cheios de coisas que não falam absolutamente nada, não ensina nada. Não é chamar o cara que é empreendedor e falar assim, cara, o começo, o caminho, que eu vou te dar um caminho pra você seguir aqui, cara, seria mais ou menos isso. Não, eles pegam e tem que encher linguiça. Porque, tem que você sabe o que que resolvi, Eliseu? Agora você tocou num bom ponto. Parabéns. O que que resolvi? Eu chegar pra você com um livro, Eliseu, eu falo assim, ó, Eliseu, tá aqui um livro pra você abrir a sua empresa. Aí, nesse livro, eu te desse as instruções. Eliseu, no primeiro ano, não contrata ninguém. Aí, no segundo, você arruma uma pessoa de extrema confiança e faz um contrato com ela. Aí, no terceiro ano, você já pode ter 5 funcionários. Você entendeu como é que é o negócio? Ou então eu te ensinasse um cálculo. Ó, a partir de tanto de lucro, você contrata mais um funcionário. A cada tantos de clientes, mais um funcionário. Mas aí eu te desse orientações, ó. Usa o CLT, porque se você contratar ele sem CLT, você vai ser processado. Esse tipo de coisa leva a algum lugar. O negócio deles não, o negócio deles é assim. Eu não sei nem como é que eles conseguem encher um livro, cara. É assim, Orizeu. Não, porque quem tem um sonho, tem que sonhar. Quem tem sonho, sonha. Mas quem não tem sonho, não sonha. Então quer dizer o seguinte, o importante é sonhar. É isso, cara. É isso. Sim. Fala muita coisa, é muito conteúdo, livros gigantes, caro, e fala, e no final não fala nada, não chega a lugar nenhum, não é objetivo, não dá um caminho sólido para a pessoa que ela quer seguir um sonho. Eles fazem isso só para ganhar dinheiro, só para ficar vendendo, só para ficar enchendo palestra e ficar falando um monte de baboseiras e palavras bonitas, só para incentivar as pessoas a cada vez mais comprar e levantar essas pessoas, né? Digamos, picaretagem, Hernani. Quem são as pessoas sérias que você acha que vale a pena o cara olhar sobre empreendedorismo? Fala as pessoas sérias. Sobre empreendedorismo. Então, Hernani, sobre empreendedorismo, cara, se a pessoa pegar essas pessoas, esses, digamos que fundadores de grandes empresas, você lê um pouco sobre eles, cara, dá pra pessoa saber que, digamos que também empreendedorismo é uma conjunção de coisas, né? Várias experiências que você viveu quando você era criança, as coisas que você viu, todas as viagens que você fez, a sua alimentação também. Isso é uma conjunção de coisas aleatórias que forma um cara que, além de ter uma boa família, uma família bem estruturada, bom ensino, isso forma o cara que ele vai ter visão, digamos, né? Que ele vai conseguir ver coisas onde outras pessoas não enxergam. Aí, ó, mais uma vez você bateu na tecla certinho, ó, mais uma vez, tá vendo? Você foi um puta convidado pra eu trazer aqui, ó, mais uma vez você bateu certinho. É foda, agora você acertou de uma forma foda. Que adianta o cara que é boy, o pai deu o caminho das pedras, o cara fazia curso de inglês desde criança, o cara fala 3-4 idiomas, o cara já viajou pra gringa. Esse cara vinha ensinar o pobre do coitado favelado que ganha um salário mínimo, porque ele tem que empreender. O cara que é filho de playboy já tem a visão, ele já tem tudo. O cara que é fudido favelado, se ele comprar esse barulho, ele vai tomar muito no cu, porque ele não tem a bagagem necessária pra chegar onde o playboy chegou. Isso é loucura, Eliseu. Sim. Esse é um dos fatores mais relevantes que eu confirmo dessa toda picaretagem, entendeu? São pessoas que, muito desestruturadas, digamos que intelectualmente, que eles querem empurrar o seu sonho, você consegue, olha, lê isso daqui, entendeu? Porque então... você pega aquele rapaz que eu gosto dele, eu comprei o livro dele, o Rick Chester. É um rapaz humilde, um rapaz que vende água e tudo, um cara de uma simplicidade muito grande. E ele sim, ele fala pro povo pobre, ele fala que, ó, se você estiver na merda, você vai comprar água, compra gelo e sai veneno pra rua. Ou seja, você não precisa esperar o governo te dar um emprego, não. Você cria o emprego. Isso que eu achei legal dele, entendeu? Ele, a visão simplista. Aí tem sentido. Aí você tem sentido, porque você tá falando um negócio lógico. Agora, por exemplo, um cara filho de playboy, filho de bacana, vim falar pra você que você tem que arriscar tudo, viu, Eliseu? Você tem que arriscar, Eliseu. Você não arrisca. Mas o cara não sabe a sua realidade, Eliseu. Não sabe a merda, que às vezes você tá numa merda desgramada, como você vai arriscar? Aí fica ensinando o povo, Eliseu. Nossa, tem que arriscar. É por isso, Eliseu, que o povo cai nessas porra dessas pirâmides. É por isso. Exato, né? O cara, ele não tem, digamos que ele não tenha chão pra cair. Ele erra uma vez e depois fica quase impossível desse cara voltar, né? E, então, eu acho que assim, o cara que quer seguir, o cara pra ser empreendedor, na maioria das vezes ele tem que ter alguma coisa, tipo assim, em mente, alguma coisa que faz muito sentido com o modo de pensar dele, entendeu? E pra isso, se você ler o livro do dono, a biografia, né, do cara que fundou o Walmart, né, o Sam Walton, né, é muito bom, do Henry Ford também, entendeu? Não fica comprando cursinho, palestra desses picareta que vende sonho barato, entendeu? Se você entender o passado de como foram grandes empreendedores, né, que a maioria deles nem vieram de berço de ouro, já dá, digamos que, pra você uma inspiração, algum chão pra você seguir. E se o cara, ele tem um sonho, alguma vontade, tipo assim, cara, eu tenho em mente um projeto, algo pra fazer, ele tem que meter bala, né? Ele tem que saber como funciona na real, lidar com a burocracia, lidar com a papelada, fazer o que tem que ser feito pra ele ter, digamos que, ele fazer o caminho pra ele chegar ao sucesso do empreendimento dele. E não vai ser comprando livrinho, assistindo palestrinha motivacional, vendendo sonho barato, que ele vai chegar em algum lugar. Porque ele só tá enriquecendo esses picaretas que a gente acabou de falar. Ô Eliseu, com questão de canal de YouTube sério, tem algum que você acha que é sério ou é tudo picareta? Olha, sobre empreendedorismo, essas coisas, eu não assisto nada disso, entendeu? No YouTube, assim, esses vídeos eu não assisto nada porque eu já sei que é só enrolação, né? O cara fica lá, ele coloca um título bem chamativo e ele fica com enrolação só pra ele ganhar AdSense, entendeu? Só pra ele ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu não assisto nenhum livro desses youtubers, mas pra quem quiser, eu recomendo livro, leitura, você pesquisar sobre isso, o Pai Rico, o Pai Pobre, entre outros, a linha do Pai Rico e Pai Pobre vai falar sobre investimento. Mas aí você vai levar no cu, sabe por que você vai levar no cu? Vou te contar por quê. Você não sabe dessa. Sim. O rapaz do Pai Rico e Pai Pobre teve aqui no Brasil, tem uma matéria no Google, recomendo que os ouvintes vejam. Desmascararam ele aqui no Brasil. Ele chegou aqui no Brasil com um papinho que ia ensinar o povo a ficar rico. Chegou um cursinho que não ia pra frente nem pra trás. O pessoal começou a vaiar ele. Sabe o que ele tava fazendo? Ele queria vender um subcurso dentro do curso. Ah, não, porque eu vou ensinar a ficar rico, mas tem que pagar pra ter o curso especial. Esse aqui é o curso genérico. Ah, sempre assim, sempre e assim. E aí chegou lá na hora, Eliseu. Ele ficava falando coisa que não ia nem pra frente nem pra trás. Aí disse que ele fazia assim, Eliseu. Ó, esse aqui é o gráfico. Quem quiser entender o gráfico, paga o curso especial, que no curso especial eu vou pagar. E tipo assim, quem tava ali já tinha gastado uns 5, 6 conto. E aí era mais 5, 6 conto pra ensinar como que você ia ficar rico. Vá tomar no olho do cu, né, Eliseu? Ah, não, não. Então, Hernani, mas a série de livros do Pai Rico, ele não fica com muita enrolação. Inclusive, eu já li alguns, ele não fica com enrolação, entendeu? O livro não é tão grande e ele mete a real mesmo, entendeu? Não é à toa que ele ficou tão famoso, conhecido, que lotou de gente pra ver ele. Porque realmente nos livros ele mete a real, entendeu? Mas eu recomendo sim a leitura dos livros. Mas eu não descarto que talvez ele também seja um picareta, né? Porque essas pessoas, esses caras, eles fazem isso mesmo pra se promover, pra ganhar dinheiro com isso, né? Outro cara também que tem é o Augusto Cury. Pra mim, aquele cara lá só faz o trabalho dele pra, digamos, não que seja errado ele querer ganhar dinheiro com isso, Mas é outro futuro, que não vai nem pra frente nem pra trás, já viu? Não, não vai. Não vai nem pra frente nem pra trás. É sempre o mesmo lenga-lenga, as mesmas coisinhas. Ah, porque se livro. Você tá bem com você, você tá bem com os outros. Se os outros estão bem com você, você tá... Quer dizer, aquela... Sabe como é que é? É foda. Exatamente isso, Hernani, cara. É complicado, cara. Pra finalizar, Eliseu, fala pro ouvinte, o ouvinte que se interessa por ver pelo verdadeiro empreendedorismo. Quais que são as coisas que você tem? Tempo livre, fala livremente. O que, que você tem pra dizer pro cara que realmente, pô, eu gosto às vezes de fazer uma barba, eu queria abrir uma barbearia, ou então eu queria fazer um hambúrguer, ou então eu acho legal o empreendedorismo. O que, que você tem pra dizer pra esse cara? Vamos lá. Sim. Então, eu quero dizer ao ouvinte o seguinte, se você pegar aí, né, eu não gosto muito de dar o exemplo assim, mas enfim, se você pegar 10 pessoas hoje no Brasil, 8 delas vão dizer o seguinte, ah não, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter meu próprio negócio. Porque as pessoas, elas têm uma visão de que o cara que é o dono, é o patrão, é o empreendedor, ele é foda, ele tem um bom status, as pessoas querem isso, ele ganha muito dinheiro, ele é rico, só que as pessoas não sabem que esses caras, eles são dotados de responsabilidade, esses caras correm risco, eles tomam processo todos os dias, eles tomam no cu diversas vezes, entendeu? Pra conseguir chegar, digamos que num patamar maior. Então, cara, você, pra ser empreendedor, pra você querer construir alguma coisa, alguma marca, algum produto, ter alguma empresa, você tem que trabalhar, são suas pequenas experiências ao longo da vida que vai fazer você chegar até o que você quer, entendeu? Se você gosta, tem muito, digamos que, traquejo com algo específico e você acredite que vale a pena você investir naquilo com o tempo que você tem, o seu conhecimento naquilo, entendeu? Que você tem menos chance de quebrar a cara lidando com aquilo, eu acredito que esse seria o caminho certo, entendeu? E não você ficar nesse lenga-lenga de correr atrás dos seus sonhos todos os dias, ai, você vai conseguir, nunca desista dos seus sonhos, só esse lenga-lenga assim que bosta. Não tem fim, entendeu? Você tem que ter traquejo com algo específico, com algo que você tenha em mente, que você queira de verdade fazer aquilo, valer alguma coisa, mas isso leva tempo, isso leva sua experiência de vida, isso leva muitas coisas. E não outra coisa, e fazer coisa por fora, Eliseu, sabe por quê? Eu posso falar isso, por exemplo, final de semana, vai ficar à toa? Arruma uma obra pra você trabalhar, mesmo que seja por valor simbólico, ó, o senhor me dá uma marmita, pelo menos, porque você não sabe nada. Na obra o cara vai te ensinar, pelo menos, a encher um latão, a fazer, a azulejar, a rebocar. Sensacional. Você já tá aprendendo. Aí, Eliseu. Aí já tá o empreendedorismo. Você tá aprendendo a fazer um serviço que amanhã você pode cobrar pra fazer. Aí já é ser empreendedor, Eliseu. Outra coisa. Final de semana vai ficar à toa? Chega. Isso aí muita gente não sabe. Chega numa autoelétrica ou montadora de som elétrico. Eles sempre precisam. Pessoa pra montar som. Chega lá e fala: ó, eu quero aprender. Sim. Não me pague nada. Eu vou fazer o serviço pro senhor de graça. Eu quero vir aqui todo sábado montar som pro senhor. Você vai aprender, primeiro, a usar multímetro, fita isolante, ferro de solda. Você vai aprender a usar as chaves. Você vai aprender um serviço que daqui um ano você pode cobrar 200, 300 reais pra montar um som tranquilamente. Fantástico, sossegado. Né? Muito bem abordado. Isso é ser empreendedor, Eliseu. O resto é papo furado, rapaz. Porque você vai ter traquejo, né? Você vai ter uma ligação com aquilo. Não esses caras aí que, sei lá, às vezes tá saindo do ensino médio e simplesmente tem essa imagem de que ser empreendedor, ser patrão é bonito, ele quer ser empreendedor, mas ele não tem nada em mente, não tem traquejo com nada e ele quer ser um empreendedor do nada, assim, ter alguma coisa do nada, entendeu? Então esse cara não vai ser empreendedor e ele simplesmente vai enriquecer esses picaretas. É isso aí, Eliseu. Eliseu, quero agradecer muito sua participação aí. Imagina, agradecer a todos os ouvintes que ouviram aí também. Manda o último recado aí pros ouvintes aí. Então, ouvinte, o meu recado que eu deixo para você é esse. Se você quer empreender, se você quer investir, procure fontes, digamos que não fique com esse lenga-lenga. É coisa que você lê e você entende, não é aquela coisa cheia de repleta de palavras difíceis. E você lê e você nunca tem um entendimento, digamos que concreto daquilo. Então, você precisa ter coisas que você vai ler e você vai falar: nossa, cara, disso eu não sabia, isso faz muito sentido pra mim. Então, sem muito lenga-lenga. Então, eu nem vou continuar falando aqui, senão eu vou acabar falando aqui muito lenga-lenga. Então, é isso, Hernani. Quero agradecer muito pela oportunidade de participar desse programa que eu ouço desde o início, né? Opa! fantástico, né? Obrigado mesmo pela oportunidade e obrigado até os ouvintes que nos acompanharam até aqui. É isso aí, Eliseu. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!